Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar novamente com o nosso trabalho. Vocês viram que tem aí um texto para esta aula? Esse texto é continuação de uma velha apostila que está reproduzida na segunda parte, aqui em letra menor. Eu não sei se vocês lembram desse começo, que é de 2002. Isso tudo ainda faz parte da mesma investigação sobre o fenômeno da paralaxe, né? Mas é evidente, como nós estamos fazendo todo esse estudo, é o diagnóstico de uma espécie de patologia intelectual, então nós não temos como fazer este diagnóstico se nós não tivermos, junto com a patologia, uma fisiologia, quer dizer, uma certa ideia do que seria, vamos dizer, a vida intelectual no seu sentido pleno. O que seria, vamos dizer, a atividade filosófica normal e saudável, por assim dizer. Então, claro que nós poderíamos partir de uma concepção meramente usual, costumeira ou tradicional, mas eu não acho que isso não é a maneira certa. Eu tenho a impressão que, embora o padrão da normalidade da vida intelectual continue vigente, de alguma maneira, no fundo da sociedade, quer dizer, embora para a maior parte das pessoas as funções cognitivas continuem operando do mesmo modo, isso não quer dizer que haja uma clareza conceptual a respeito, não quer dizer que as pessoas saibam fazer explicitamente essa distinção, mesmo porque a ideia de que existe um elemento patológico num desenvolvimento histórico de vários séculos é uma ideia bastante, bastante arriscada, né? É claro que hoje em dia tem muita gente que pronuncia esses diagnósticos com a maior leviandade e achando que todo mundo está no direito de condenar civilizações inteiras e jogar séculos inteiros de história no lixo, mas eu certamente não sou um deles. Se eu descubro que existe um fenômeno desse tipo, eu me sinto obrigado, não só a fornecer a prova integral daquilo que estou dizendo, mas também fornecer os motivos pelos quais eu considero que o fenômeno é patológico e também por que eu acho que ele poderia ser evitado e que existe meio, e por que existem meios de contorná-lo. A paralaxe cognitiva, na medida em que eu a defini como um deslocamento do eixo entre a experiência existencial e a construção teórica, ela implica, evidentemente, a ideia de uma espécie de distúrbio de percepção. Há, então, algo como um distúrbio de percepção. Então, nesse caso, eu senti a necessidade de reconstruir o que seria, vamos dizer, o processamento normal da experiência existencial pela inteligência. E é isto mesmo o que eu estou chamando de percepção do fato concreto. O simples fato de que a filosofia, durante 3 ou 4 séculos, tenha estabelecido uma distinção muito rígida entre o que é a percepção sensível e o que são todas as construções ideais que se fazem em cima dela, já é a meu ver, patológico, porque na experiência real do ser humano, não existe essa distinção entre o sensível e o não sensível. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa sua conhecida, você não vai me dizer que você percebe separadamente a presença física dela, tá certo? E o conjunto, vamos dizer, de impressões quase indefiníveis, pelos quais ela lhe transmite a sua personalidade, quer dizer, a presença de uma consciência que está olhando para você, né? Então, você traçar o limite do sensível para o não sensível aí evidentemente, é um trabalho posterior. Nós não podemos dizer que a experiência direta, a experiência efetiva do nosso conhecimento diário seja constituída de fatos sensíveis, de impressões sensíveis. Tá certo? A distinção do sensível e do suprassensível, ou extrasensível, é muito posterior, é já uma elaboração. Tá certo? Então, o que nós conhecemos na vida diária, o que nós temos, vamos dizer, na experiência efetiva, é o que nós chamamos de fato concreto. Tá certo? É a partir do fato concreto que nós podemos começar a fazer essas várias distinções, inclusive a do sensível e não sensível, para não falar da famosa distinção entre percepções primárias e secundárias, como fez Newton. Tudo isso é evidentemente uma elaboração, mas essa elaboração não poderia ser feita se não houvesse um material do qual é feito. Esse material é justamente o que nós chamamos de fato concreto. E não deixa de ser curioso que, existindo ao longo de todos esses séculos que vem, desde o XVI até o século XX, tantas teorias sobre a percepção, não existe efetivamente nenhuma teoria do fato concreto. Por exemplo, se existe, digamos, uma escola materialista e uma escola idealista, né, é evidente que a distinção delas se dá a partir das interpretações que elas fazem de um material de base que se supõe seja o mesmo oferecido a ambos os filósofos, já que ambos os membros dessas correntes vivem no mesmo mundo, quer dizer, estão sujeitos à mesma experiência. E esta base de experiência primária, é isso aí que eu chamo fato concreto. Tá certo? E é disto aí que eles têm que partir para fazer as suas divisões e elaborar as suas teorias. Tá certo? Mas essas teorias, todas elas, se referem sempre a distinções posteriores. Por exemplo, se o que predomina no conhecimento que nós temos do mundo é a percepção sensível, ou se é, como dizia Kant, vamos dizer, a projeção das formas inatas, das estruturas do nosso esquema de percepção sobre o mundo, então, tudo isso aí pode ser muito interessante, mas a pergunta é, a propósito do que eles estão discutindo isso? Qual é o objeto de toda essa discussão? Não é necessário dizer que, como a filosofia moderna fez uma ênfase tremenda na questão do sujeito, e uma boa parte dela se desenrola na discussão de como se dá o conhecimento da realidade pelo sujeito, houve na mesma medida um desprezo pelo objeto, um esquecimento do objeto, tá certo? Isso, claro, que cria uma série de distinções. Isso, aliás, já é, para mim, um dos sintomas da paralaxe cognitiva. Então, para entender o que efetivamente se passou, nós temos aqui, vamos dizer, em primeiro lugar, uma filosofia do fato concreto, para que nós possamos entender a partir de que elemento primeiro, elemento inicial de percepção, se desenrolaram todas essas diferentes interpretações cuja disputa constitui a história da filosofia durante 3 ou 4 séculos. Né? Então, eu vou ler o texto uma vez, de maneira direta, e depois vou ler de novo, acrescentando alguns comentários orais. Esse texto ele foi feito especificamente para esta aula, e certamente ele deve ter um ou outro erro de revisão, até de redação, mas a gente aproveita a ocasião para corrigir. Então, como o primeiro se chama fato concreto e depuração abstrativa, esse aqui chama a mesma coisa com o número 2. A palavra concreto vem do latim cum crescer, crescer junto. Designa a vastidão de processos temporais, o certo seria espaço temporais, processos espaço temporais que concorrem juntos e inseparavelmente para a produção de qualquer acontecimento, por mais mínimo que seja. Por exemplo, se você pegar a... tome como exemplo a percepção que vocês estão tendo desta situação, deste momento de vocês estarem nesta sala assistindo essa aula, tá certo? Tentando entender o que eu estou dizendo. Tá bom. Este conjunto, estar nesta sala assistindo a esta videoconferência, é um fenômeno, é um fato simples da vida, mas ele se compõe, é fácil você perceber que ele se compõe de uma quantidade inumerável, tá certo? De acidentes que concorrem para que essa situação se componha. Por exemplo, o conteúdo da aula que eu estou dando aqui não tem nada a ver com o material de que são compostas as cadeiras nas quais vocês estão sentados. Não há ligação nenhuma. Porém, o fato é que essas duas coisas, o conteúdo da aula e o material do qual são feitas as cadeiras, eles têm de estar presentes para que esta situação aconteça. Então, é isso que eu quero dizer, o fato concreto. Quando nós raciocinamos sobre a situação, dificilmente nós pensamos sobre o fato concreto. É muito difícil pensar sobre o fato concreto. Normalmente nós pegamos um aspecto, que é aquele que nos interessa no momento, e descrevemos a situação tomando aquele aspecto como centro. Mas não quer dizer que os aspectos exteriores e acidentais sejam dispensáveis. Sem eles, a situação não aconteceria. Note bem que uma situação que seja vista apenas por um aspecto pode acontecer, digamos, no teatro, numa peça de teatro. Por exemplo, você coloca lá os personagens, você coloca as falas de cada um, cria a situação dramática. E isso tudo pode estar escrito no papel, vamos dizer, com referências muito pequenas, ou até sem referências, à circunstância física concreta na qual aquilo vai se dar. De modo que isso deixa margem para o diretor de cena, né, de colocar, vamos dizer, aquelas falas, aquelas situações num determinado ambiente físico ou no outro. Quer dizer, a mesma cena é transportável de um ambiente físico para outro, mas nós sabemos que na realidade isso não acontece. Na realidade concreta, as situações que acontecem só acontecem naquele momento que estão acontecendo. Elas não são transportáveis, elas não são isoláveis do seu cenário físico, ainda que esse cenário físico seja indiferente. Por exemplo, você supõe uma briga de casal, está lá o marido discutindo com a mulher. Eles podem estar discutindo num restaurante, podem estar discutindo em casa, podem estar discutindo no quarto, podem estar discutindo no banheiro, podem estar discutindo na rua, podem estar discutindo na casa de um amigo, estar discutindo em cima de uma ponte, embaixo da ponte, tanto faz. Tá certo? Eles podem discutir em qualquer lugar, mas em algum lugar efetivamente eles têm que estar. E naquela discussão específica, em cada discussão específica, eles estarão num lugar e não em outro. Eles não podem estar em vários ao mesmo tempo e os lugares não são trocáveis. Tá certo? Embora o lugar em que eles estão não tenha uma relação direta com o conteúdo da discussão, tá certo? É justamente a junção inseparável desses dois elementos que nos mostra que aquele fato aconteceu realmente. Ele não é uma ficção, ele não é uma coisa inventada por nós. Quando nós inventamos uma cena, nós nunca podemos inventá-la inteira. Nós só inventamos um pedaço. Por exemplo, se você pegar uma peça de teatro, você verá que do conjunto de elementos que comporia uma situação real análoga, o dramaturgo só coloca alguns dos traços. Tá certo? Se ele tivesse que descrever... vamos supor, aquele momento em que Macbeth encontra as bruxas que fazem aquela profecia sobre a vida dele, né? Ele pode dar uma indicação genérica do lugar onde eles estavam. Eles estavam na floresta tal. Muito bem, mas ninguém pode estar na floresta tal. Eles têm que estar em algum lugar preciso da floresta tal. Não pode estar na floresta toda ao mesmo tempo. Tá certo? Daí nós perguntamos, em que direção eles estavam? Norte, sul, leste, oeste, quando Macbeth estava falando com as bruxas. Quem estava no sul, quem estava no norte, quem estava no leste, quem estava no oeste. Alguém tinha que estar em algum desses lugares. Você não pode estar em todas as direções do espaço ao mesmo tempo. Você não pode estar olhando para todas elas ao mesmo tempo. Então, a direção do espaço em que eles estavam não tem nada a ver com a cena. Mas o fato é que, para ser um fato concreto, em alguma direção você tem que estar. Então, é justamente pela presença simultânea, pelo cruzamento inseparável dessa multidão de linhas acidentais que nós podemos distinguir a realidade da fantasia. Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, quando você acorda de um sonho, você pode ter um momento de hesitação que você não sabe se você ainda está dentro do sonho ou se você está acordado. Tá certo? Mas quando você percebe que você está acordado, que você está ali naquele quarto de fato e não, que aqui não é mais parte do sonho, qual é o critério de distinção? Examine direitinho como que você faz essa distinção e você vai ver que a distinção é feita inteiramente por este elemento que eu chamo de concretude. Quer dizer, na situação real existe sempre uma multilateralidade, tá certo? Um número indefinido, tá certo? De elementos, de condicionantes, de linhas de causa que estão presentes inseparavelmente. Elas não são, vamos dizer, isoláveis, só são isoláveis mentalmente. Quer dizer, você, por exemplo, você estando num lugar, você pode imaginar que está no outro, mas você não pode estar em dois ao mesmo tempo. Tá certo? E digamos, dos vários elementos físicos que estão presentes na cena, por exemplo, os móveis, os objetos, etc, etc, você pode não querer que alguns estejam ali, mas para que você não goste de que eles estejam ali, é preciso que eles estejam ali. Você pode até tirá-los, mas para tirá-los é preciso que eles estejam. Então, isso quer dizer que o fato concreto é uma situação que não é manejável. Os seus elementos não são isoláveis, separáveis, só são isolar mentalmente, mas justamente no momento em que você isola, tá certo? É que você percebe que você está operando na clave puramente mental e não real. Tá certo? Ora, essa noção de fato concreto, eu creio que ela é uma das mais desprezadas em filosofia. Realmente os filósofos não dão muita atenção a isso. Eles pegam um ou outro aspecto que já interessou a eles e começam a filosofar a partir daquilo ali. Mas acontece que qualquer distinção, qualquer elaboração conceptual que você faça, ela só tem valor justamente a partir do fato concreto. Quer dizer que, por exemplo, você sabe perfeitamente que o dia que você vai morrer concretamente, você vai morrer num determinado lugar, num determinado momento do tempo, e vai haver determinados objetos presentes, e vai haver uma temperatura X alta ou baixa, tá certo? Vai haver pessoas presentes ou ausentes. Em suma, vai haver uma infinidade de detalhes presentes. Se eu fosse enumerar, digamos, só os elementos que estão presentes nesta sala onde eu estou, de onde eu estou transmitindo essa aula, ou os elementos que estão presentes na sala de aula onde vocês estão, você não terminaria. Porque, por exemplo, se você disser, olha, aqui tem um tapete. Bom, você sabe perfeitamente, um tapete se compõe de uma quantidade enorme de fios trançados. Tá certo? Esses fios tiveram que ser trançados um por um. Eles não podem se juntar todos ao mesmo tempo. Tá certo? E cada fio tem uma infinidade de nós que emendam ele com o fio, quer dizer, com os outros fios. Tudo isto tem que estar presente para que eu possa dizer que exista um tapete. Tá certo? Então, mais ainda, se você começar a imaginar assim, da onde vieram esses objetos, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos um tapete, mas também tem uma câmera dentro de mim, também tem um computador, também tem uma mesa. Tudo isso, nada disso veio parar aqui sozinho. Tudo isso teve que ser feito. Feito por pessoas que usaram suas mãos, seu cérebro, etc, etc, para produzir cada um desses objetos por meios completamente diferentes. Quer dizer, você não pode fazer uma mesa pelos mesmos meios pelos quais você tece um tapete. Tá certo? Você não pode fazer um computador pelos meios com que você constrói uma mesa, nem com o mesmo material. Note bem, toda essa quantidade heterogênea, absolutamente vamos dizer, confusa, quase caótica, de materiais diferentes, de processos diferentes, todas tiveram que se juntar neste momento e neste lugar para que nós tivéssemos esta situação concreta, tá certo? Então, eu acho que, assim, é opinião pessoal minha, tá certo? Eu acho que a coisa mais útil em filosofia é a análise da situação concreta, tá certo? Sem a tentativa de reduzi-la a um dos seus fatores componentes, tido com ou sem razão como predominante. Ou seja, qualquer que seja o ângulo de interesse pelo qual eu olho a situação, ela, para existir concretamente, ela tem que ter uma série de outros ângulos componentes em quantidade inabarcável, que não tem nada a ver com o meu ângulo predominante de interesse, mas que tem que estar presente para que a situação aconteça. Tá certo? Por exemplo, se tem uma coisa pela qual não tem interesse nenhum, tá certo? São automóveis. Eu tinha muito interesse por automóvel na década de 50, quando os automóveis eram interessantes, porque eles eram diferentes uns dos outros, cada fábrica tinha a sua linha de desenho completamente. Hoje todos os carros são iguais, todos têm formato de um ovo cortado na metade, no sentido longitudinal. Tá certo? Ou então parece barbeador elétrico, parece um tênis, alguma coisa assim. Então, eu não me interesso absolutamente por carro. Para mim, se perguntar qual é a marca do carro, para mim não tem marca, são todos iguais, tá certo? No entanto, o fato é que vocês foram transportados até esse lugar por algum carro que tinha que ser de uma marca e não de outra. Um carro não pode ter duas marcas ao mesmo tempo, tá certo? Também o carro não pode ter duas cores ao mesmo tempo, tá certo? Não pode ter dois pesos diferentes ao mesmo tempo, tá certo? Os pneus dele não podem ser novos e velhos ao mesmo tempo. E assim por diante, quer dizer, tem toda essa série de componentes que não tem nada a ver com o conteúdo da nossa aula e que, para mim, não tem o mais mínimo interesse. Eu digo, olha, se todos os carros que transportaram vocês até aí, carro, ônibus, etc., tivessem falhado, vocês não estariam aí, portanto, não teria aula, tá certo? Então, agora, esses carros também foram dirigidos por alguém, ou por vocês ou por outra pessoa. Se ninguém, não tivesse ninguém para dirigir esses carros, vocês também não estariam aí, tá certo? Então, tudo isso são componentes da situação concreta. Agora, note bem, veja que coisa mais maravilhosa que é a situação concreta. Tá certo? Porque ela é a verdadeira vida. É onde as coisas realmente acontecem. Tá certo? Os filósofos, em geral, se interessam muito pelo que eles pensam e se interessam pouco pelas coisas que realmente acontecem. Tá certo? Eu notaria, por exemplo, que em todos esses elementos que eu estou falando, seria muito difícil eu separar o que são os elementos sensíveis dos elementos não sensíveis. Tá certo? Que, por exemplo, quando eu chamo de uma coisa de sensível, quer dizer que ela me lança um estímulo, digamos um estímulo visual ou táctil, que tem que estar dentro de uma certa longitude de onda que seja captável pelo meu corpo, senão não capta. Por exemplo, se for um estímulo visual demasiado fraco, eu não capto, não vejo, tá certo? Então, tudo que eu estou chamando de sensível é sensível porque guarda uma certa proporção matemática com a minha capacidade de percepção, com o meu esquema de percepção. Agora, por um lado tenho eu, que tenho aqui um corpo físico, e por outro lado tem o objeto, que também tem uma presença física, e nós estamos unidos, tá certo? Por uma proporção matemática. Agora, esta proporção é sensível ou insensível? Uma proporção matemática em si não é um elemento sensível, não é um elemento corporal, tá certo? E, no entanto, a presença do elemento corporal e a sua percepção por um organismo vivente depende deste elemento matemático. Então, como é que vamos chamar essa... por que que vamos achar tão importante a distinção entre os elementos sensíveis e suprassensíveis? Tá certo? Se nós sabemos que em qualquer percepção, por mais mínima, por mais idiota, por mais banal que seja, esses dois elementos têm de estar inseparavelmente presentes. Quer dizer que se, vamos dizer, a suposta presença física do objeto, vamos dizer, não transmitir estímulos, tá certo? Dentro da longitude de onda captável pelo sujeito, o sujeito não percebe nada e aquele objeto então estava ausente. Quer dizer que se não se forma esta equação matemática entre o sujeito e o objeto, não há percepção. Esses elementos estão presentes em toda e qualquer percepção. Por mais mínima, por mais banal, por mais estúpida que seja, esta equação está lá. E se o número fosse um pouquinho diferente, você já não captava ou ia captar diferente. Tá certo? Então, quer dizer, esse elemento não sensível, esse elemento puramente matemático, ele está presente na própria percepção sensível. E pior ainda, é ele que determina o fato de que a percepção seja sensível, de que você possa sentir aquilo. Tá certo? Isso quer dizer que a impressão que nós temos de que os elementos, de que existe embaixo de tudo a percepção sensível e em cima existe o mundo das ideias, dos pensamentos, das interpretações, dos conceitos, é uma coisa completamente errada. Porque esses elementos, vamos dizer, por assim dizer, intelectuais e não sensíveis, eles já estão presentes na própria percepção sensível. E a percepção sensível, por sua vez, só é sensível por causa deles. Não sei se está ficando claro isso que eu estou dizendo, mas isso aqui é básico, é fundamental. E esta junção, esta fusão inseparável de elementos sensíveis e não sensíveis, tá certo? Que Aristóteles chamaria a matéria a forma, isto é o fato concreto. Tá certo? E este é o verdadeiro, deveria ser o verdadeiro, verdadeiro assunto da filosofia. Este é o assunto mais importante, porque tudo mais o que nós especulamos, vamos dizer, são apenas ideias que nós fizemos e distinções que nós fizemos a partir do fato concreto. Se nós esquecemos de retornar ao fato concreto depois, o que acontece? Nós tomamos as nossas abstrações como se elas fossem a realidade. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que a verdadeira realidade se constitui do mundo corporal, que eles chamam de material. Eu digo, mas o que, que você quer dizer com esta corporalidade, com esta materialidade? Você quer dizer uma determinada proporção matemática, a qual em si não é sensível de maneira alguma. Tá certo? Então, é claro, nós sabemos que existem corpos que ocupam lugar no espaço. Tá certo? Mas o que, que significa ocupar lugar no espaço se não ter uma certa medida, se não significa também uma equação matemática? Tá certo? E, digamos, estes elementos, eu estou puxando pelo aspecto matemático porque é o mais abstrato e o mais aparentemente insensível que tem. Tá certo? Mas há outros aspectos também, aspectos qualitativos, aspectos estéticos, etc., que não podem ser reduzidos, vamos dizer, à corporalidade. Então, essa distinção do corpóreo e do incorpóreo, ela é muito secundária, ela é já um artifício que nós fazemos. Tá certo? E depois os filósofos ficam discutindo para saber se o que predomina é o corpóreo e incorpóreo. Então aparecem os materialistas e idealistas, um dizendo que é tudo composto de matéria e o outro dizendo que é tudo composto de espírito. Tá certo? Mas é claro que os dois estão dizendo uma impossibilidade absoluta, porque esses dois aspectos, o material e o imaterial, são apenas, vamos dizer, distinções que os próprios filósofos, cientistas fizeram no corpo do fato concreto. Tá certo? Então, o critério básico, vamos dizer, da sanidade de uma filosofia ou de uma teoria científica é a possibilidade do seu retorno e do seu reencaixe no fato concreto. Porque, na realidade, vamos dizer, qualquer teste que você faça de uma teoria, de uma ideia que você tenha, será sempre, ele, por sua vez, também um fato concreto. Digamos, por exemplo, um experimento científico. Diz, bom, experimento científico, teoricamente, ele pode ser repetido. Mas o que, que se repete no experimento científico? Né? Vamos supor, por exemplo, você quer fazer aquele experimento do ratinho que aprende a apertar um botão para cair um queijo. Tá certo? E você, uma vez eu assisti uma reunião da SBPC, que havia acho que mais de 400 trabalhos que eram a mesma experiência do mesmo ratinho apertando, né, a mesma alavanca e comendo queijinho, tá certo? Todo mundo já sabia o que o ratinho ia fazer, mas por via das dúvidas eles continuavam testando. Então, eis aí um exemplo de experiência científica repetível. Mas, um momento, o que foi repetido na experiência? Hã? O que foi repetido de uma experiência para outra é somente o núcleo esquemático no qual uma experiência coincide com a outra. mas há uma infinidade de outros componentes que têm de estar presentes para que a experiência seja possível e que aparentemente não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o conceito específico daquela experiência, mas sem os quais ela não seria realizável. Por exemplo, o experimento foi realizado no andar térreo, ou no primeiro andar, ou no segundo andar, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Em algum ele tem que ter sido. Isto aí não vai afetar em nada o comportamento do rato, tá certo? Mas vocês não vão me dizer que foi um experimento que não foi realizado nem no andar térreo, nem no subsolo e nem em nenhum dos outros andares do edifício. Porque se foi assim, ele não foi realizado. Então, isso quer dizer, você para fazer esse experimento, você tinha que ter um edifício. Esse edifício foi construído por pessoas que naturalmente nem estavam pensando, né, que isso seria usado para o experimento com o ratinho. Mas que, se não tivesse sido construído, então o experimento não poderia ser realizado ali. Tá certo? Do mesmo modo, eu digo, por exemplo, cada pessoa que participou do experimento, tá certo? Ela também tinha uma determinada situação familiar, ou era casada, era solteira, estava de bem com a sua mulher, estava mal, estava esperando bebê, não estava esperando bebê, alguma coisa estava acontecendo. Isso não tem nada a ver com o ratinho, mas alguma situação familiar as pessoas tinham que ter. Também elas tinham que ser altas, baixas, gordas ou magras ou médias. Alguma coisa elas tinham que ser. Também o ratinho não tem nada a ver com isso, mas todos estes componentes que são alheios à definição lógica da experiência, tá certo? Eles não são repetidos de experiência para experiência. Quer dizer, quando nós dizemos que nós fazemos uma experiência científica, nós pegamos uma situação que é totalmente diferente de outra e olhamos essa situação apenas por um ângulo, tá certo? Que nos interessa, que é o comportamento daquele ratinho. Tá entendendo? Isso quer dizer que não pode haver experimento científico do fato concreto. Experimento científico é como peça de teatro. A peça de teatro também é repetida. Tá certo? Quantas vezes já encenaram Hamlet ou Macbeth, tá certo? Ou Otelo? É milhões de vezes, tá certo? Mas o que que se repetiu? Só o esquema, só o núcleo esquemático da trama. Nem todas as vezes que se encenou Otelo, se encenou no mesmo teatro e com os mesmos atores, tá certo? E com o mesmo público, tá certo? Eram públicos diferentes, em lugares diferentes, tá certo? Então nós dizemos assim, houve não sei quantas encenações da peça Otelo, ou o experimento com o ratinho foi realizado X vezes. Nós estamos nos referindo apenas a repetição de um elemento esquemático, que é o elemento que nos interessa naquela situação. Portanto, o que nós estamos repetindo, de fato, seja ao repetir a peça, seja ao repetir o experimento científico, é apenas uma ideia nossa. O resto da situação não se repetiu absolutamente. Estão compreendendo? Então, isto se aplica, vamos dizer, a todas as experiências humanas e todos os conhecimentos humanos. Tá certo? Ora, se nós chegamos à conclusão, por exemplo, que o ratinho, em determinadas condições, reagirá de determinada maneira, tá certo? Nós estamos isolando essas condições esquemáticas de todas as demais condições, tá certo? Necessárias para que a experiência se realize. Por exemplo, se você disser o ratinho, se você não é treinado para isso, ele apertará o botão. Eu digo, bom, e se houver um terremoto? O estudo dos terremotos não faz parte da psicologia experimental nem da psicologia animal. Quer dizer, é um conceito inexistente. Se você pegar todas as obras de Ivan Pavlov, Boris Skinner, o John Watson, todos esses behavioristas, todos que estudaram ratinho a vida inteira, você não verá lá o conceito de terremoto. Tá certo? Mas o fato é o seguinte, no instante que você está fazendo a experiência, pode acontecer um terremoto. Tá certo? E a conduta do ratinho certamente será diferente. Porque tudo vai começar a cair para um lado e para o outro, o ratinho vai, em vez de pegar o queijo, ele vai tratar de livrar a pele. Tá certo? Tratar de salvar a pele. pode acontecer, não precisa nem acontecer um terremoto, você pode acidentalmente derrubar a mesa onde está o ratinho, tudo isso pode acontecer. Todos estes componentes sem os quais a experiência não poderia se realizar, não fazem parte da experiência. Está entendendo? Então, isso aqui é uma coisa básica. Todo o conhecimento científico que nós temos é todo obtido de experiências esquemáticas, recortadas de dentro do fato concreto. Porém, até para testar essas teorias, você precisa de um outro fato concreto, que é a experiência que você mesmo vai realizar no dia tal, na hora tal, numa circunstância tal, com tais ou quais pessoas ali presentes ou ausentes, etc, etc. Então, agora, pense bem, por importantes que sejam as nossas teorias, tá certo? Por importantes, interessantes, verdadeiras, decisivas, etc, etc., elas não são nada na comparação com o fato concreto, porque todas elas são apenas coisas que nós pensamos. Não é isso? Elas não são a realidade. Elas são pensamentos esquemáticos com que nós captamos certos aspectos da realidade que nós achamos que parcialmente podem se repetir numa outra situação. Tá certo? Mas o fato é que enquanto nós fazemos essas coisas, nós continuamos vivendo dentro do mundo do fato concreto. Tá certo? Note bem, para você fazer um experimento científico ou fazer uma teoria científica, você vai precisar, né, isolar, então, mentalmente, alguns desses aspectos que você considerará que são importantes ou que são essenciais para a teoria que você está fazendo ou para o experimento que você está fazendo. Então, você vai começar por isolar o essencial do acidental, do que você chama de acidental. Por exemplo, um terremoto no meio da experiência sobre os ratinhos, quer dizer, para o psicólogo, tá certo? É um elemento inteiramente acidental, tá certo? E que não faz parte, vamos dizer, da essência do que ele está querendo estudar. Mas para um geólogo é exatamente o contrário. O terremoto é que é a essência, e o ratinho é que é um acidente. Tá certo? E o fato de ter alguém fazendo experiência com um ratinho na hora do terremoto, também para o geólogo é puramente acidental, e não é isso que ele estuda. Tá certo? No entanto, digo eu, os ratinhos e o psicólogo são tão existentes, são tão reais quanto o geólogo e quanto o terremoto. Está entendendo? Note bem, na nossa vida diária, tá certo? A partir do instante em que você desperta, você sabe perfeitamente fazer a distinção entre o que é o mundo do fato concreto, tá certo? E o mundo do pensamento abstrato, porque um sonho também é abstrato. Um sonho, você imagina certas imagens, elas estão recortadas, tá certo? Né? Elas aparecem isoladas, fora, quer dizer, do seu contexto, né? Espaço-temporal, do espaço-contexto, espaço-temporal que elas precisariam para existir normalmente. E porque você as isola, tá certo? Você pode combiná-las de uma maneira que você não poderia combiná-las na realidade, tá certo? Por exemplo, no sonho você pode, num instante, estar num país e no instante seguinte, 2 segundos depois, você está no outro, tá certo? Eu, depois que mudei para cá, os meus sonhos misturam os Estados Unidos com o Brasil e eu estou ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Brasil. Tá certo? Eu sei que na realidade concreta isso não acontece, mas na minha cabeça acontece. Tá certo? Na minha mente acontece. E isso só é possível, mas essas combinações esdrúxulas só são possíveis por quê? Porque eu isolei as essências dos acidentes. Quer dizer que se eu estou, vamos dizer, sonhando com uma situação específica, digamos, né, é um cachorro que quer me morder, tá certo? Então, o meu sonho é sobre isto. O restante da situação, quer dizer, onde está o cachorro, que lugar, que rua, tá, não vem ao caso. Eu posso até botar isso também no sonho, mas não preciso pôr. Pode aparecer um cachorro solto no espaço, tá certo? E ele vai ser tão interessante para o sonho quanto um cachorro real. Mas tudo isso se dá dentro da mente. Na hora que eu desperto, tá certo? Eu vejo, primeiro, que não há mais essa separação entre essência e acidente. Está tudo ao mesmo tempo. Está certo? Quer dizer, as essências estão presentes, mas também estão os seus acidentes. Por exemplo, eu acordo, tá certo? E vejo, vamos supor, que está ali na porta do quarto, está a minha filha, a Leila. Tá certo? Muito bem. A Leila de hoje é a mesma Leila de ontem. Quer dizer, antes eu dormi, eu vi a Leila, agora quando acordei, eu vi a Leila de novo. Mas, bom, a Leila tem que estar vestida de algum modo. Vestida ou pelada. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Tá certo? Então, ela tem que estar com alguma roupa. A roupa não faz parte dela. É um elemento puramente acidental. Mas ele tem que estar lá. A roupa ou a ausência de roupa. Como todo mundo. Nenhum de vocês aqui nasceu com essas roupas aí e nem vai estar com ela daqui a um ano. Tá certo? Espero pelo menos que não esteja. Algumas vezes você deve trocar de roupa. Até o ano que vem. Espero, para o seu benefício. E benefício das pessoas em torno. Tá certo? Mas note bem, as duas coisas, a pessoa e a roupa da pessoa, estão presentes ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Eu sei que se você trocar aquela roupa da pessoa, você tira a roupa cor de rosa, põe a roupa cor de abóbora, a pessoa não mudou nada. Tá certo? Mas eu é que estou fazendo esta separação. Então, no momento em que eu acordo, eu vejo que eu já não consigo separar a essência do acidente e combinar as essências do jeito que eu quero. Está entendendo? Elas vêm numa ordem, numa articulação. Está certo? Que não sou eu que determino. E que se compõe de uma junção e de um número ilimitado de acidentes. Tá certo? Que, entre os quais você não pode estabelecer uma conexão lógica. Por exemplo, uma pessoa, ela tem que estar ou sentada, ou de pé, ou deitada. Essas três coisas ao mesmo tempo ela não pode estar. Não é isso? Então eu estou olhando uma pessoa e a pessoa está sentada. E ao mesmo tempo está fazendo alguma temperatura. Está frio ou está calor? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Mas não é possível que a pessoa não esteja nem sentada, nem de pé e nem deitada e que não faça temperatura alguma. Então, é da junção dessas coisas que são logicamente inconexas que se forma este negócio que nós chamamos de realidade. Estão entendendo? Nós vivemos dentro da realidade concreta. Concreta por quê? Porque todos esses fatores que a compõem, embora sejam logicamente inconexos, estão concretados na situação. Quer dizer, se desenvolveram juntos e juntos compuseram esta situação. Tá certo? Ora, nós do alto da nossa soberba, da nossa orgulho, nós achamos que separando as essências dos acidentes, nós fizemos um grande negócio. E que nós estamos descobrindo o segredo do universo. Tá certo? Mas acontece que se é separando as essências dos acidentes que a gente consegue descobrir alguma coisa, também é separando as essências dos acidentes que a gente comete os grandes erros. E é separando as essências dos acidentes que a gente parte para o reino da fantasia e da estupidez completa. Ou seja, a nossa atividade de separar essências de acidentes, ela vale alguma coisa se ela for capaz de depois se reencaixar no mundo do fato concreto. Ou seja, se dentro daquela cena composta, vamos dizer, composta de uma infinidade de fatores, né, sucessivos e concomitantes, tá certo? Que são logicamente separáveis, mas realmente inseparáveis, se eu não sou capaz de reencaixar os meus esquemas abstratos dentro desta situação concreta, então é porque eu estou pensando besteira. Ou seja, quando nós separamos alguns elementos e construímos entre eles articulações lógicas, nós dizemos, por exemplo, as pessoas dizem que o teste disso é a experiência. Eu digo, mas a experiência se dá aonde? Ela se dá no fato concreto. Tá certo? Ora, por exemplo, a experiência do ratinho. Tá certo? Se você diz que o ratinho vai se comportar da mesma maneira, ele vai ter que se comportar da mesma maneira dentro de uma série de situações concretas que, excluído o núcleo esquemático, são completamente diferentes umas das outras. Se isso não acontecer, você vai dizer que a experiência falhou. Isso quer dizer que, se não fosse o fundo, vamos dizer, concreto, dentro do qual você faz a experiência, você não poderia sequer dizer que a experiência funcionou ou não funcionou. Isso quer dizer que em toda experiência científica existe como pano de fundo e como corretivo dela a infinidade dos elementos presentes que não tem nada a ver com a experiência. Ora, o que eu chamo de paralaxe cognitiva é justamente um tipo de construção mental, um tipo de elaboração mental que não se reencaixa no fato concreto. Embora em si mesmo ela seja, possa ser, vamos dizer, coerente e fundamentada. Tá certo? E é justamente a partir, vamos dizer, de uma espécie de fenomenologia do fato concreto, fenomenologia simplificada também, e ela também é abstrativa, certo? De certo, é que nós podemos ver o que, que existe de errado na paralaxe cognitiva. Porque, quer dizer, a paralaxe é um fenômeno específico que acontece num determinado lugar, num determinado momento da história, para um determinado grupo humano. Tá certo? Ele não se propaga para todo mundo automaticamente. Tá certo? Ele não se identifica, vamos dizer, com os erros tradicionais de lógica ou de observação que se pode notar em qualquer época ou lugar. Tá certo? E ele só pode ser dito anormal, patológico, por causa disto. Quer dizer que, se não temos a consciência, tá certo? E uma espécie de estudo fenomenológico do fato concreto, nós vamos perder de vista o que, que existe de específico na paralaxe, e nós vamos confundi-lo, vamos dizer, com sofisma, com erro de lógica, com incongruência, tá certo? Com a mentira, etc, etc. Tá certo? A paralaxe não é mentira, a paralaxe não é erro de lógica, a paralaxe não é erro de observação, tá certo? A paralaxe é um fenômeno existencial, algo que se dá na existência de um ser humano. Quer dizer que não é apenas um fenômeno cognitivo. Se nós isolássemos o fenômeno cognitivo, nós não poderíamos, estudássemos uma filosofia só pelos seus elementos cognitivos, nós não poderíamos dizer que existe a paralaxe. Eu posso anotar que aconteceu um fenômeno de paralaxe, porque eu sei o que um sujeito estava fazendo e sei o que ele estava dizendo ao mesmo tempo. Se eu soubesse só uma dessas coisas, eu não poderia dizer que houve paralaxe. Tá certo? É porque eu sei que diante dos olhos do indivíduo havia determinados fenômenos, tá certo? Acontecendo, fatos acontecendo, e porque eu posso comparar esses fatos com o que ele disse, é que eu posso ver que houve uma paralaxe. Se não, não. Como é que eu vou saber se um discurso encaixa, tá certo, com a situação, se eu não conheço a situação? Tá certo? Mais ainda, qualquer elaboração mental que você faça, qualquer atividade científica, filosófica, artística, etc., implica uma separação entre a mente e o meio ambiente. Quer dizer, se você não consegue se isolar do meio ambiente, tá certo, para você raciocinar, você não vai poder estudar, não vai poder fazer ciência, nem filosofia, nem coisíssima nenhuma. Tá certo? Isso, evidentemente, não é disso que eu... Não é a isso que eu me refiro quando falo da paralaxe. Tá certo? Não é a este tipo de isolamento e de abstração. É de uma coisa mais grave. A paralaxe existe quando, vamos dizer, a partir de uma teoria, tá certo? Pegando o conteúdo desta teoria, desta elaboração mental que o sujeito fez, eu não consigo de maneira alguma reconstruir a situação concreta na qual ele estava. É só quando o conteúdo da teoria desmente a possibilidade daquilo mesmo que estava acontecendo concretamente para ele, ali é que existe uma paralaxe. Fora disso, não. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que é um fenômeno específico. Isso só acontece. Vamos dizer, para que aconteça a paralaxe, é necessário, primeiro, que a vida intelectual, numa determinada sociedade, tenha alcançado um certo nível de intensidade. É necessário que exista muito intercâmbio, muitas ideias circulantes e muitas pessoas falando. Tá certo? Por quê? Se não fosse isto, então este mundo das ideias, este mundo dos símbolos que estão sendo trocados aí pelos vários participantes do diálogo, não adquiriria uma certa autonomia em relação à situação existencial real das pessoas. Tá certo? E, portanto, não poderia surgir, vamos dizer, este fenômeno de um indivíduo estar, vamos dizer, raciocinando como se apenas estes símbolos fossem reais e como se a situação em torno não fosse real. Então, eu vejo que, por exemplo, toda a noção da ciência moderna, tá certo? Ela se forma e se estabiliza, sobretudo graças a uma entidade que é a Royal Society de Londres. Ora, a Royal Society de Londres foi fundada por um sujeito chamado Elias Ashmole, que era mago, ocultista, alquimista, era o sujeito mais macumbeiro que tinha em Londres. Tá certo? E todos os demais participantes da sociedade também tinham, tá certo, alguma atividade ocultista. Né? Eu digo, olha, como é que a partir daí a noção de ciência vai se isolando? Como se ela existisse enquanto realidade independente e não tivesse nada a ver com essa sua raiz ocultista, mágica, etc, etc. Este é um exemplo de paralaxe extrema. Então nós podemos dizer que a Royal Society foi uma sociedade criada para ocultar as suas raízes e fazer de conta que um certo núcleo de ideias, tá certo, que os seus participantes aceitaram em comum, tá certo, fosse a verdadeira realidade em função da qual a sociedade foi fundada. Isso já não é nem paralaxe, isso já é loucura completa. Você já passou muito da paralaxe. Né? Eu, hoje em dia, eu já estou seguro de que qualquer pessoa que acredita num negócio chamado cosmovisão científica, ou visão científica da realidade, tá certo? O senhor está realmente no mundo da Lua. Primeiro, a quase totalidade das teorias científicas que circulam ou tem origem religiosa, tem origem mágica ou tem origem ocultista. Sempre surgiram, vamos dizer, todas elas. Surgiram como símbolos, como mitos, etc, etc. E através de uma longa e complexa elaboração foram se estabilizando, vamos dizer, enquanto teorias científicas. Tá certo? Nós dizemos que elas são científicas a partir do momento em que elas podem ser enunciadas numa certa linguagem estabilizada, tá certo? Comunicadas desta maneira estável e dar ocasião a certos experimentos que mais ou menos conferem com o que está dito ali. Tá certo? Ora, mas esta possibilidade já existia muito antes, quer dizer, no tempo em que esta teoria circulava como símbolo, como mito, tá certo? Como ritual ocultista, etc. Ela já tinha essa possibilidade, as pessoas apenas não haviam explorado aquilo. Tá certo? Então, a ideia de que existe um pensamento científico independente e que se opõe até, vamos dizer, ao que eles chamam de pensamento místico, mágico, etc. Isso é uma estupidez fora do comum. Nunca existiu uma teoria científica que fosse independente, vamos dizer, das suas raízes ocultistas e mágicas. Por quê? Porque isto é cognitivamente impossível, tá certo? Porque a razão humana, o raciocínio, só opera, quer dizer, não é nem a partir dos dados dos sentidos, só opera a partir dos dados da fantasia. Quer dizer, que aquilo que não foi captado em fantasia, tá certo? Não é suscetível, vamos dizer, de receber um segundo nível de abstração. O primeiro tem, vamos dizer, a abstração sensível, que separa alguns elementos, os conserva na memória e elabora fantasticamente na imaginação. Depois você tem que dar um segundo, fazer um upgrade na abstração e estabilizar aquilo mais ou menos em conceitos repetíveis. Mas esses conceitos não têm substância fora, quer dizer, da raiz perceptiva, imaginativa e fantástica da qual eles emergiram. Eles não são nada fora disso. Tá certo? Mais ainda, quando você transmitir esses conceitos, eles vão ser recebidos por outras pessoas, tá certo? Que também não vão captar aquilo somente pelo seu aspecto lógico, mas vão fazer milhões de associações, né, fantásticas, oníricas, etc, etc. Isso acontece o tempo todo. Isto é assim e não pode não ser assim, né? Ora, mas se nós estamos andando num diálogo científico, nós consentimos em isolar de todo este conjunto de percepções um pedacinho que convencionalmente nós dizemos que pode ser repetido cientificamente e que é racional. Agora, você dizer que só isso é a parte verdadeira, a parte real, isso é absolutamente impossível. Então, isso é só para dar um exemplo, tá certo? Quer dizer, quando você vê que passados alguns séculos do advento da chamada ciência moderna, as pessoas realmente acreditam que existe um domínio científico independente, tá certo, das suas raízes mágico, místicas, religiosas, etc, etc, é porque foram parar muito longe no reino da fantasia. Porque não sabem a história de como vieram parar ali. E estão tão acostumados a pensar, vamos dizer, somente naqueles termos que designam os conceitos abstratos correspondentes, que elas não prestam atenção no reino do fato concreto, de dentro do qual emergiram essas palavras, esses conceitos. Então, isso significa que aquilo que o fruto supremo da razão, quer dizer, que é a concepção científica da realidade, ele surge, na verdade, de uma atividade alucinatória. Eu digo que uma atividade mental é alucinatória quando ela não se reencaixa no fato concreto e, portanto, ela não sabe as suas próprias limitações. Então, por exemplo, deixa o exemplo lá, eu vou continuar lendo aqui e depois nós voltamos a isso, tá bom? Então, repetindo, fato concreto designa a vastidão de processos temporais que concorrem juntos e inseparavelmente para a produção de qualquer acontecimento, por mais mínimo que seja. Estamos tão acostumados, aqui escrevi acostumando, está errado. Estamos tão acostumados a dividir os fatos segundo as perspectivas das várias ciências pelas quais eles são estudados sob seus vários aspectos, que frequentemente tomamos esses aspectos como se fossem a realidade concreta, quando eles nada mais são do que ângulos de interesse pelos quais olhamos esta realidade. Muito bem, qualquer fato que seja, ele pode ser encarado sob o prisma de várias ciências. Cada uma dessas ciências só olha um determinado aspecto dele, mas ele não pode fazer com que os outros aspectos inexistam. E se você somar os vários aspectos que são estudados pelas várias ciências, você não terá esgotado o objeto. E se você pegar, vamos dizer, as várias interconexões entre esses aspectos, então elas escapam formidavelmente do horizonte de todas as ciências somadas. Então, isso quer dizer, quando a pessoa fala de existem limitações do conhecimento científico, às vezes tem cientistas que até são bonzinhos e reconhecem que o conhecimento científico é limitado. Eles fazem isso como uma concessão. Eles estão esquecendo o seguinte: o conhecimento científico não é que ele é limitado, ele se compõe dessa limitação. O que, que é uma ciência? Uma ciência é a escolha de olhar determinados objetos ou determinados fatos sob determinados aspectos e fazer sobre eles determinadas perguntas e não outras. Isto é uma ciência. Portanto, a ciência é uma limitação da perspectiva cognitiva. Essa limitação determina a estrutura da ciência. Quando os escolásticos diziam que uma ciência, um determinado conhecimento, ele se ele para se definir, para definir uma determinada ciência, nós precisamos saber qual é o seu objeto material, primeiro. Segundo, qual o seu objeto formal. E esse objeto formal se dividia por sua vez, no que ele chama formal motivo e formal terminativo. Já vou explicar o que é isso. Eles já tinham perfeita consciência de que cada ciência se compunha de uma limitação inicial, se compunha de um isolamento de uma parcela infinitesimal do terreno, o qual seria olhado apenas sob o ângulo de determinadas perguntas e não outras. Não outras da série infinita de perguntas que se poderiam fazer a respeito de qualquer objeto. Então, por exemplo, se você pegar, digamos, a fisiologia das baratas e a anatomia das baratas. Então, o objeto material que elas têm, vamos pegar um terreno já bem delimitado para não ter problema, né? O objeto material dessas duas ciências é o mesmo, é a barata, tá certo? Porém, o objeto formal, quer dizer, o aspecto da barata que elas estudam já não é a mesma. Porque uma vai estudar a estrutura do corpo da barata. Quais são os órgãos que a compõem, quais são os encaixes, quanto mede cada um, quanto pesa, etc, etc, etc. Tá certo? E a segunda vai olhar o funcionamento deste conjunto. Tá certo? O funcionamento não pode ser deduzido da mera anatomia. Ou seja, não basta você conhecer, vamos dizer, a estrutura dos órgãos para saber como eles funcionam. Por quê? Porque o funcionamento de um organismo, ele é as suas relações com o meio ambiente e não com a sua própria estrutura. Por exemplo, se o bicho não respirar, não comer, ele não vive. Mas o ar e a comida não fazem parte da sua estrutura. Está entendendo? Então isso quer dizer que a fisiologia já terá que incluir na sua área de estudos alguns elementos que não fazem parte da anatomia. Está entendendo? Mais ainda, então você vê que a barata é a mesma, mas a anatomia estuda por um aspecto e a fisiologia por outro aspecto. Claro que existem interações e inter-relações entre uma coisa e outra. Está certo? Porém, a pergunta que essas duas ciências fazem não é a mesma. Só que os escolásticos ainda dividiam o objeto formal, isso é, o objeto formal é o aspecto pelo qual o objeto é estudado, em formal motivo e formal terminativo. O objeto formal motivo são as perguntas específicas que você está fazendo. E o formal terminativo é a que tipo de resultado, a que tipo de resposta final você pretende chegar. Ou seja, qual é o objetivo da ciência? Aqui está uma pergunta se eu posso explicar mais detalhadamente esses elementos não sensíveis. Não precisa explicar, tá certo? É só você ter em conta que a percepção de qualquer objeto sensível é uma relação, é uma equação que se forma entre a intensidade do estímulo que esse objeto emite. Por exemplo, digamos que um objeto recebe uma luz, então ele transmite para você, tá certo? O reflexo dessa luz numa certa intensidade. A percepção é a relação entre essa intensidade do estímulo e a sua intensidade e a faixa da sua capacidade receptiva. Portanto, ser sensível significa estar dentro de uma equação matemática. Mas esta equação por si não é sensível. As quantidades, os números por si mesmo não são sensíveis. Portanto, se não há esse elemento insensível estruturando o sensível não é sensível. Então, isso é só para mostrar para você que o aspecto sensível e suprassensível ou insensível, eles não são separáveis. São apenas nomes que nós damos às coisas, a aspectos das coisas. Eles não são realidades. Tá certo? Então, mas se nem o sensível é separável do insensível, tá certo? Então, quando você forma uma ciência e você isola, primeiro você isola um objeto, depois você isola certo aspecto desse objeto, e depois você isola o objetivo com o que você está estudando esse objeto. Então isso corresponde ao objeto material, objeto formal motivo, objeto formal terminativo. Veja, nesse sentido os escolásticos sabiam como funciona uma ciência, mas hoje as pessoas não sabem. Por exemplo, o Richard Dawkins, ele disse, mais adiante eu vou até citar isso, ele disse, pode até ser que existam questões importantes, tá certo? Cuja resposta a ciência não tem. Note bem, ele até admite que pode existir, mas o que é ser uma ciência? É? Ser uma ciência consiste em não ter resposta a nenhuma das perguntas que você não fez. Ser uma ciência consiste em limitar estreitamente o horizonte de perguntas e ater-se somente àquelas que definem o seu campo. Portanto, quando as pessoas falam que existem limitações ao conhecimento científico, é porque elas não sabem o que é ciência. Não é que existem limitações do conhecimento científico. O conhecimento científico é a limitação. É a limitação metódica. Tá certo? Muito bem. Isto quer dizer que da infinidade de objetos que existem no mundo, tá certo? Pode se desenvolver uma infinidade de séries de perguntas, tá certo? Cuja investigação sistemática comporá ciências. Portanto, o número de ciências possíveis é infinito, ilimitado. Tá certo? Ora, existem essas ciências todas? Não, só existe, na prática, um número limitado. Então, eu estou falando aqui, por um lado, o que é a estrutura interna do conhecimento científico. Por outro lado, estou falando a ciência como prática social efetivamente existente num determinado momento e lugar. Como prática social, só existe um determinado número de ciências investigando um número X de questões. Pode ser bastante grande, mas é limitado. Mas, em princípio, o número de ciências possíveis é inesgotável. Portanto, ser um conhecimento científico significa ser um conhecimento limitado, senão não seria científico, porra. É? Estão entendendo? Então, como é que nós podemos chegar a esse estado de estupidez em que é preciso discutir se existem limites ao conhecimento científico ou não? Quer dizer, a hipótese do não eliminaria automaticamente a existência das ciências. elas só existem porque elas são limitadas, porque elas consistem na sua limitação. Tá certo? Muito bem. Se o número de aspectos sobre os quais qualquer objeto pode ser estudado é ilimitado, tá certo? Por exemplo, vocês podem fazer uma lista. Você pega esse mesmo objeto que eu escolhi, uma barata. Você imagina a lista de perguntas que você pode fazer sobre as baratas? Faça a lista e você obterá já um número maior do que o número de ciências existentes. Não o número de ciências que estudam a barata, eu digo o número total das ciências existentes não abarca o número das perguntas que se pode fazer sobre uma barata. Se você pegar dessas perguntas, dizer assim, quais as que nós podemos tentar investigar por um meio sistemático, ordenado e experimental? Certamente é um número menor do que o número total das perguntas que pode ser sobre uma barata. Mas ainda é um número ilimitado. Você tem dois ilimitados, dois indefinidos. Você tem um número indefinido de perguntas que você pode fazer sobre a barata e um número indefinido de perguntas científicas que você pode fazer sobre a barata. E certamente, dessas ciências todas, somente algumas existem. De todas as perguntas, você teria que desenvolver, vamos dizer, através de um exame específico do campo que você delimitou, quer dizer, você parte, começa a fazer uma abstração. Né? Desta abstração, se você não esqueceu a abstração que você fez, aí você pode fazer uma fenomenologia deste aspecto da realidade e ver qual é a possibilidade de isolá-lo mais ou menos dos demais aspectos para que dentro daquilo se possa empreender um estudo científico. Se você, então, conseguir fazer isso, você pode desenvolver métodos de investigação dessa sua pergunta que sejam suscetíveis de teste científico. E daí você terá fundado mais uma ciência sobre a barata. Tá certo? Então, se vocês fizerem este exercício, vamos dizer, não precisa durante muito tempo, meia hora, conceda meia hora a este assunto. Tá certo? E você verá quantas ciências novas você poderá fundar só sobre as baratas. E daí pergunta, essas ciências existem? Então, a própria discussão de se existem limitações do conhecimento científico já é absurda, porque aí essa discussão consiste em ignorar o que é o conhecimento científico. Então, vou continuar lendo aqui. Estamos tão acostumados a dividir os fatos segundo as perspectivas das várias ciências pelos quais eles são estudados sob seus vários aspectos, que frequentemente tomamos esses aspectos como se fosse a realidade concreta, quando eles nada mais são do que os ângulos de interesse pelos quais olhamos essa realidade. Ora, nós todos estamos sempre dentro da realidade concreta. Ou seja, a cada momento nós sabemos que qualquer situação que nós estejamos, ela se compõe de um número ilimitado, tá certo? De acidentes e de interconexões, tá certo? Que podem ser montados, podem ser esquematizados segundo várias perspectivas, das quais obteremos vários, vamos dizer, várias essências, ou seja, vários ângulos de interesse que nos parecem predominantes naquele momento. Tá certo? Então, por exemplo, do ponto de vista, né, social e didático e que nos interessa, por exemplo, isto aqui é uma aula. É isso? Agora, o próprio fenômeno aula, ele tem uma multidão de componentes. Ele tem um componente pedagógico, ele tem um componente linguístico, ele tem um componente físico, que é o lugar onde nós estamos, ele tem um componente comercial, ele tem um componente social de interação humana, ou seja, esse fenômeno já pode ser olhado sob um milhão de ângulos. Se você isolar um desses ângulos, a aula não acontece. Você pode isolar mentalmente. Mas se eles não estiverem todos presentes, então você não está falando de uma aula que efetivamente aconteceu, mas só de um sonho que você teve. Está entendendo? Por exemplo, você pode sonhar com uma aula que não está acontecendo especificamente em lugar algum. Você só se lembra da cara das pessoas, o professor falando, mas você não sabe onde estão. Ou seja, para o sonho é irrelevante o lugar. Mas para que uma aula aconteça, ela tem que acontecer em algum lugar específico, em algum momento específico. Tá certo? Então, se vocês sabem então, que a ciência, cada ciência é a limitação da área de estudo, quer dizer, a um determinado ângulo ou sistema de ângulos, dos quais serão geradas algumas perguntas e, portanto, um método de investigação e um critério de verificação, vocês entendem que a realidade pode ser objeto de um número indefinido de ciências. E que se você pegar todos os ângulos pelos quais todas as ciências atualmente existentes estudam a realidade, você não obtém uma barata sequer. Você não obtém nenhum objeto real. Porque além dos ângulos pelos quais eles são estudados por estas ciências, existe uma outra infinidade de ângulos, tá certo? Que tem de estar presente para que o objeto exista. Mas que, infelizmente, não existe nenhuma ciência para estudá-lo. Portanto, se você somar tudo o que todas as ciências sabem, você só obterá uma seleção abstrativa muito pequena, tá certo? Que, comparada ao fato concreto, é uma titica de galinha. Tá certo? Agora, eu acho engraçado que quando as pessoas querem falar de limitações do conhecimento científico, elas têm que apelar, vamos dizer, a vida após a morte, a Deus, aos anjos, aos fenômenos místicos, etc, etc. Quando eu estou mostrando que no próprio mundo material aqui, onde nós estamos, o horizonte científico é limitado porque ele consiste em limitações. Vocês já ouviram alguém dizer isso em algum debate sobre esse negócio de ciência? Não. Não, por quê? Porque só tem ignorante. Nós estamos numa época de uma ignorância. Vocês não imaginam a profundidade da ignorância que impera sobre o que nós chamamos de cultura, debate cultural hoje em dia. Quando você ouve um Richard Dawkins falar, eu digo, a incultura desse sujeito é monstruosa, monstruosa. Ele ignora praticamente tudo o que ele fala, todos os assuntos que ele fala, exceto a biologia darwiniana. Aí eu tenho que reconhecer que ele entende, tá certo? Mas a biologia darwiniana também, ele não sabe nem sequer que isso também tem origem ocultista. Ele não sabe nem que o avô de Charles Darwin já tinha proposto a evolução como mito, como símbolo esotérico, tá certo? E que, vamos dizer, as seitas gnósticas, os cátaros já tinham uma perspectiva evolutiva. Ele não sabe que esta ideia se desenvolveu como símbolo ao longo de séculos, antes de que alguém pudesse pegar um aspecto dela e decidir equacioná-la de modo a poder desenvolver dali um método de observação, um critério de verificação e tentar uma teoria científica. Não pode haver uma teoria científica que não tenha origem ou mística, ou religiosa, ou ocultista. Não há nenhuma, não pode haver. Porque nada está na razão humana que antes não tenha estado na fantasia e na percepção. Então vamos lá. Idealmente, cada delimitação de um campo científico corresponde a um aspecto objetivo da realidade que pode ser estudado eficientemente segundo princípios que não se aplicam ou não se aplicam necessariamente aos demais aspectos. Tá certo? Isso quer dizer que quando você cria uma ciência, ou tem uma proposta de investigação científica, você vai isolar determinados aspectos do seu objeto, vai isolar primeiro um objeto e segundo certos aspectos dentro dele, e vai tentar reduzi-los a certos princípios gerais, que muito provavelmente não explicarão os demais aspectos que não são abrangidos nesse estudo. Tá certo? Isso quer dizer que um mesmo objeto qualquer pode ser estudado sob ângulos, tá certo? Que são incomensuráveis entre si e entre os quais você não consegue estabelecer a mais mínima relação. O que não quer dizer que essa relação inexista. Mas, como as relações que unem os objetos são, em princípio, ilimitadas, tá certo? Nós jamais vamos chegar, vamos dizer, a um tipo de conhecimento que tenha todas as articulações, tá certo? Entre um objeto e os demais, entre um aspecto do objeto e todos os demais aspectos. Tá certo? Por exemplo, todo mundo sabe que as mulheres têm medo de barata. Às vezes, não só as mulheres, todo mundo viu no YouTube o homem do tempo, né? O sujeito está lá transmitindo, né, a previsão do tempo, de repente aparece uma baratinha, e aí a bicha louca sai gritando, né, desesperado, né? Muito bem, o que que isso tem a ver com a fisiologia da barata ou com a anatomia da barata? Nada. É. Como não tem nada? Se a barata tivesse uma forma física diferente, as mulheres ou aquele sujeito teriam a mesma reação? Não. Hã? Então é porque existe alguma articulação entre a forma, entre a anatomia da barata, hã? E, vamos dizer, as fantasias que ela evoca para certas pessoas. Ou seja, essa fantasia não é totalmente gratuita, não é totalmente desconectada da forma da barata. Não é porque outra pessoa vendo, né, não sente aquilo, que você pode dizer que a fantasia macabra, né, que faz a pessoa subir em cima da mesa por causa da barata, está totalmente desconectada da forma da barata. Então, digo eu, existe algum estudo científico que provou qual a relação que existe entre a forma física da barata e a fantasia que as pessoas têm a respeito? A fantasia não pode ser totalmente arbitrária. Por quê? Porque ela se baseia numa percepção sensível. Então, alguma relação? Ah, meu Deus do céu! Existe alguma ciência que estuda isso? Não. Então, isso quer dizer, este fenômeno, mais velho do que o mundo, das mulheres ficaram com medo da barata. Tá certo? E algumas bichinhas também fingem, pelo menos fingem que tem, tá certo? Para se, né, para se parecer com as suas mães, é que nem o português que usa bigode para parecer com a mãe. Então a bichinha quer parecer com a mãe, então ela finge ter medo de barata como a mãe tinha. Então você já tem aí uma reação de segundo grau, né? Quer dizer, existe o medo da barata e existe a imitação do medo da barata. Eu digo, mas a imitação do medo da barata. Porque eu não sei se vocês viram o negócio no YouTube, é muito interessante. Vocês põem lá Weatherman, e vai aparecer. Tem milhões de cópias disso circulando por aí. É evidente que tem um elemento teatral, um elemento histriônico na conduta do sujeito, mas é teatral só no primeiro momento, porque ele começa fingindo, daqui a pouco ele está acreditando naquele negócio, ele está desesperado mesmo. Tá certo? Eu digo, isso é totalmente desconectado da forma física da barata? Eu falo, não pode ser. Alguma ligação tem, e até hoje nós não sabemos. Nós não sabemos nem isso. Então, não sabemos nem isso, por quê? Porque não existe uma ciência que estuda isso. Se alguém quiser estudar esse negócio, olha, eu acredito que em apenas 200 anos você vai obter a explicação cabal deste fenômeno. Sob este aspecto, né? Agora, os princípios explicativos que dessem conta desta conduta psicológica diante da barata se aplicariam à explicação de por que que a barata tem a forma que tem e não outra? Não. Para saber por que que as baratas têm esse formato ou não, você precisaria, por exemplo, recorrer à hipótese evolutiva. É uma explicação possível. Não sei se verdadeira ou falsa, mas as baratas têm assim, porque evoluíram dessa, tem essa forma, porque evoluíram dessa, chegou neste ponto. Bom, é uma explicação possível. Tá certo? Mas essa explicação, por sua vez, não explica por que as pessoas reagem daquela maneira. Então aí você teria uma articulação, vamos dizer, entre dois princípios explicativos, que um não explica o que o outro explica. e que acidentalmente eles podem confluir num certo momento e provocar uma reação como aquela que nós vimos no YouTube. Então, mas a autonomia epistemológica dessas várias perspectivas distintas não significa que os vários ângulos que lhes correspondem no objeto sejam ontologicamente independentes uns dos outros. Ou seja, os princípios que explicam por que a barata tem a forma que tem, não explicam por que alguém reage de determinada maneira diante da visão dessa forma. Tá certo? Mas é o fato de que a barata tem esta forma e não outra, ele é um dos elementos causais da conduta histérica, de medo da barata. Estão entendendo? Então, eles se juntam na realidade, mas epistemologicamente não podemos juntá-los. No reino da ontologia, o reino do ser, alguma conexão há entre eles. Por quê? Porque eles acontecem juntos, eles confluem no mesmo momento e lugar. Está presente a forma física da barata e está presente a reação psicológica da madame ou do sujeito. Estão entendendo? Então, ontologicamente não são separáveis, mas epistemologicamente e cientificamente não temos como conectá-los. Se você quiser conectar esses dois fenômenos, você vai levar alguns séculos para explicar esta pequena coisa, esse pequeno fenômeno. Então, vamos lá. Edmund Husserl dizia que não há uma fisiologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Mas o fato de que não possamos tirar conclusões trigonométricas da fisiologia, nem conclusões fisiológicas das equações trigonométricas, não impede que, na prática, os leões tenham de se submeter às equações trigonométricas quando modulam a força do empuxe, a força do empuxe à distância do salto. Se o leão vai ter que fazer um salto, sei lá, de 12 metros, ele vai ter que fazer um esforço X. E se o salto for de 2 metros, o esforço é Y. Esta curva que ele vai descrever, tá certo? Esta é uma equação trigonométrica. E ele está submetido às leis da trigonometria na hora que ele faz isso. Queira ou não, saiba ele ou não. Eu duvido que algum leão tenha jamais desconfiado disso. Às vezes, mais claramente ainda, quando você vê um gato tentando subir, pular um muro. Então, o que ele faz? Ele fica sentadinho, olhando o muro e fazendo, né, ensaiando a força que ele vai ter que fazer. Então, ele está a uma distância horizontal do muro, e o muro tem uma certa altura vertical, e tem no meio, né, a hipotenusa. O que, que ele está fazendo? Uma equação trigonométrica. Tá certo? E ele está submetido a isso. Tanto ele está submetido que, se ele fizer o cálculo errado, ele cai. Ele não alcança o muro. Tá certo? Então, muito bem. Isso não impede que, na prática, os leões tenham de se submeter às equações trigonométricas quando modulam a força do empuxe à distância do salto, nem que nós outros tenhamos de acender penosamente as fórmulas da trigonometria por meio de figuras geométricas aprendidas pela nossa pobre fisiologia animal. Ou seja, como foi que nós chegamos às equações trigonométricas? Foi observando corpos sensíveis, tá certo? E tentando articular mentalmente o que se passava entre eles. Daí alguém chegou uma hora que percebeu que existia uma relação matemática. Se não tivéssemos esta percepção, não chegaríamos a essas equações. Ou seja, a fisiologia e a trigonometria não têm absolutamente nada uma que ver com a outra. Mas sem uma não tem a outra, e sem a outra não tem a uma. Então, no mundo do fato concreto, elas estão unidas. Leões e triângulos, afinal, existem dentro do mesmo campo que denominamos realidade. Realidade é tudo que pode, em princípio, ser concebido como objeto de experiência, com a ressalva de que só uma parte infinitesimal dela chega efetivamente à experiência de cada um de nós, ou mesmo da humanidade como um todo. Sempre sabemos que, para além da experiência efetiva, existe o campo ilimitado, aqui ficou limitado, que é isso? É o campo ilimitado da experiência teoricamente possível. Também sabemos, embora com frequência o esqueçamos, quê? Para além de toda experiência humana possível, há ainda continentes e mais continentes de existência. Olha, isso parece contraditório, porque eu disse que aquilo que pode ser concebido como objeto de que a realidade, aquilo que pode ser concebido como objeto de experiência, é nesse instante que nós inventamos aquilo que Laplace chamava hipótese de Deus. Há coisas que não podem ser objeto de experiência humana, mas não quer dizer que não possa ser objeto de experiência de ninguém. Então, suponhamos um ser assim, assim, assado, eterno, onipresente, ele veria, teria tais ou quais experiências que nós não podemos ter. Tá certo? Então, ou seja, mesmo aquilo que nós sabemos que está para além da nossa experiência é concebido como objeto de experiência possível, ainda que seja impossível para nós. Esse conhecimento faz parte da própria estrutura da experiência, que contém inseparavelmente a expectativa de um mais além. O que que eu quero dizer com isso? No mundo fato concreto, nós já vimos que ele se compõe de uma infinidade de perspectivas. Essa infinidade é intelectualmente inabarcável por nós. Ou seja, nós não podemos abarcá-la, mas é ela que nos abarca. Nós sabemos que estamos dentro dela. Nós sabemos que estamos neste momento, em qualquer momento, dentro de uma confluência, tá certo? Ilimitada de fatores que nos colocou aqui neste momento, nesse lugar, sendo o que nós somos e fazendo aquilo que nós fazemos. Nós temos esta consciência o tempo todo, ela está sempre no fundo de nós. Porque se não tivéssemos, nós não seríamos capazes de distinguir entre realidade e fantasia. Se não tivéssemos isto, em vão você acordaria, tá certo? E perceberia que você emergiu do sonho para a realidade, porque não haveria realidade, você continuaria no sonho. O sonho é aquilo que está à mercê da sua imaginação. O sonho se compõe inteiramente de abstrações. Mas a realidade não se compõe de abstrações. A realidade se compõe de fatos concretos, em cima dos quais nós fazemos as abstrações. Então, é isso que eu quero dizer com a expectativa do mais além. Essa expectativa está sempre presente. Quer dizer, você sabe que está sempre dentro de um horizonte ilimitado. E é porque você sabe que está dentro de um horizonte ilimitado que você consegue mais ou menos circunscrever o horizonte de atenção que você tem. Por quê? Você sabe que o seu horizonte de atenção não coincide com o horizonte da realidade. Se coincidisse, você estaria no sonho. Ou seja, eu nesse momento estou olhando aqui só o que está dentro dessa sala. Não estou vendo nada lá para fora. Mas eu sei que tem algo lá para fora que eu não estou vendo. Se eu supusesse por um minuto que não há mais nada lá fora, essa sala se tornaria o universo. Tá certo? Mas esse universo seria impossível, porque eu teria que ter sido gerado aqui dentro mesmo. Teria que ter passado toda a minha vida aqui. Tá certo? E eu sei que isso não aconteceu. Portanto, o horizonte de atenção, ele é móvel. Você presta atenção no pequeno, no grande, por exemplo, agora eu presto atenção no que está escrito aqui, depois eu viro e presto atenção na classe, vejo aqui a câmera, vejo a imagem da classe aqui, vejo as pessoas que estão aqui em volta. O horizonte, nosso horizonte de atenção é sempre móvel. Ele é móvel, ele é limitado, sempre limitado. Mas ele só pode ser móvel porque ele é um horizonte hipotético, recortado dentro de um horizonte que nós sabemos que é ilimitado. Nós sabemos, por exemplo, que podemos aqui expandir a nossa imaginação até conceber, vamos dizer, o universo e o que está para além do universo. Podemos até pensar nisto. Tá certo? Se não pudéssemos fazer isso, também não poderíamos ter um horizonte de atenção mais limitado e circunscrito, porque ele é limitado e circunscrito dentro de um ilimitado. Facilmente podemos observar que o conjunto daquilo que sabemos ou podemos saber sobre um fato, por mais mínimo que seja, nunca esgotará a sua realidade, sempre estará faltando alguma coisa. E no ato mesmo de tomar conhecimento do fato e tentar explicá-lo com os dados que temos ou que podemos colher, sempre contamos com esse algo, com esse resíduo, com esse X que não vemos e às vezes nem imaginamos, mas que sabemos que está lá. Porque se não soubéssemos que está lá, não conseguiríamos recortar e circunscrever o nosso círculo de atenção. Ou seja, podemos ter um horizonte de atenção limitado porque vivemos dentro de um horizonte ilimitado. É certo? Senão, haveria se vivesse dentro de um horizonte já limitado, o número de recortes que poderíamos fazer nele seria também limitado. Tá certo? Então, a nossa imaginação, nosso círculo de atenção não teria esta imensa flexibilidade que tem e que nós exercemos a cada momento. Tá certo? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e falando uma outra. Então, quase no mesmo momento, você está pensando na imagem da pessoa com que você está falando e no mesmo instante você repara a expressão da pessoa que está te ouvindo. Veja a flexibilidade da atenção. Ela vai e volta. Tá certo? Então, quer dizer, o número de círculos de atenção e o número de direções de atenção é ilimitado. Claro que nós podemos catalogá-lo, mas ele é ilimitado. Qualquer fato, se isolado desse elemento desconhecido, se reduzido, portanto, ao que sabemos dele, ou mesmo ao conjunto hipotético do que imaginamos poder saber dele, deixa automaticamente de ser um fato da realidade e passa a ser um pensamento nosso apenas. Um esquema mental, uma representação, um modelo em miniatura, ou como queiram chamar. Saímos do mundo e entramos no teatro. Realidade, portanto, é o conjunto daquilo que pode, em princípio, ser objeto de experiência sem jamais chegar a sê-lo por completo. Então, a realidade é esta tensão entre o limitado e o ilimitado, essa tensão permanente, essa passagem permanente entre o limitado, entre vários graus de limitação e de ilimitação. A única coisa completa que conhecemos é a representação que fazemos dos fatos. E os próprios fatos vão sempre muito além dela. Ou pelo menos vão quando você está acordado. Tem aquela frase maravilhosa de Heráclito, que dizia que os homens acordados vivem todos no mesmo mundo. Quando eles dormem, eles vão cada um para o seu mundo. Ou seja, eles saem do ilimitado e vão para o mundo limitado. Tá certo? Viver na realidade é, portanto, estar sempre numa tensão entre o esforço de completar nossos pensamentos, de modo a poder expressá-los, ao menos para nós mesmos, com uma forma identificável, idealmente repetível, e a necessidade de dissolver a forma cerrada desses pensamentos e abrir-nos de novo para a realidade que os transcende. Esta tensão permanente é o que nos garante que nós estamos na realidade e não na fantasia. Nenhuma ciência estuda fatos concretos, a realidade concreta. Cada ciência é uma perspectiva determinada, uma forma específica assumida pela curiosidade humana. Essa forma é que determina o recorte respectivo a ser efetuado no contínuum da realidade para fins de investigação metódica. É só idealmente que as fronteiras entre as ciências refletem os limites ontológicos de seus objetos respectivos. Quer dizer, Edmund Husserl dizia, na introdução das investigações lógicas, que idealmente o sistema das ciências deveria imitar a própria estrutura da realidade. Quer dizer, as divisões entre as várias ciências corresponderiam às divisões entre os objetos efetivamente existentes, os objetos de conhecimento possíveis. Mas nós sabemos que isto é só idealmente. Isto é, vamos dizer, uma definição teleológica ou finalística da ciência. Quer dizer, a ciência se define, tá certo, por um objetivo que ela sabe que não pode alcançar. E a existência do sistema da ciência também depende de, primeiro, não perder jamais de vista esta finalidade teleológica, que é a de coincidir com a estrutura da realidade, tá certo? e, por outro lado, saber que ela está aquém da estrutura da realidade. Esta tensão também define a ciência. Portanto, o sujeito vir discutir se existem limites ou não existem limites da ciência, digo, mas sem esse limite, sem esta tensão entre o limitado e o ilimitado, não existe ciência nenhuma. Você vê que uma pessoa pode ter uma formação científica maravilhosa, estuda física, estuda química, estuda matemática a vida inteira, e não tem a menor ideia do que é ciência. Ele não sabe o que ele está fazendo. E eu, que sou uma besta quadrada, que nunca pratiquei ciência nenhuma, mas pensei a respeito, tá certo? E examinei os materiais que documentam a atividade científica e os comparei uns com os outros, eu sei. Por isso que eu estive pensando, tem muita gente que estudou biologia pra caramba, estudou muito mais que eu, só que tem o seguinte. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que leram A Origem das Espécies? Pouquíssimas. O mundo está cheio de evolucionistas e anti-evolucionistas que jamais leram As Origens da Espécie. Eu li. Então, isso é um documento, está entendendo? Isso quer dizer, quando os caras falam, por exemplo, teoria da evolução, eles estão falando já de um produto que é a 15ª ou 19ª ou 1000ª versão de uma coisa que começou com Charles Darwin. Tá certo? E que hoje já é muito diferente do que Charles Darwin dizia. Já existem muitos evolucionismos. E, naturalmente, quando o sujeito defende o evolucionismo, ele defende a sua última versão, que está mais na moda e que vai deixar de estar na moda amanhã. Tá certo? Agora, eu não tenho prática da investigação científica, mas tenho prática da investigação histórica, e, sobretudo, tenho prática da investigação da história das ideias. Então, por exemplo, os livros fundadores do evolucionismo, são os de Charles Darwin, Ernst Haeckel, Louis Buchner, Ludwig Buchner e outros, esses eu li todos. Isso está cientificamente atrasado, evidentemente, porque são livros do século XIX. Mas foi com esse que a história toda começou. Tá certo? Então, quando eu estudo essas coisas, e eu penso o que é ciência, o que eles estão fazendo quando fazem isso. Tá certo? E o que eu faria se estivesse no lugar deles? Tá certo? Agora, tem pessoa que pode passar a vida estudando o conteúdo das ciências e as técnicas usuais de investigação sem nunca pensar o que é isto. Tá certo? Eu agora mesmo estava lendo um livro muito interessante desse Alistair McGrath, Dawkins God, o Deus de Dawkins, em que ele confessa que ele tinha uma formação semelhante ao Dawkins, quer dizer, ele estudou matemática, depois foi estudar ciências naturais, e era um, vamos dizer, um evolucionista, materialista, etc, etc, e que achava que aquilo já tinha superado todas as ideias anteriores. Ele achava que ele não tinha a menor ideia de que ideias anteriores eram essas. E que na hora que ele foi estudar, depois foi estudar os filósofos escolásticos, ele caiu de costas. Ele não imaginava que fosse uma coisa tão consistente, às vezes muito mais consistente do que aquilo que ele pensava antes. Quer dizer, a ignorância daquilo que você está discutindo é frequentemente o único fundamento das suas ideias. Quer dizer, você está concebendo as ideias alheias, não como elas foram pensadas pelas pessoas que as pensaram, mas como ela está sendo imaginada por você pelo mero contraste com relação às suas. Você pega as suas ideias usuais e você inverte e pensa que é a ciência, a ideia do outro. Tá certo? Esse é um processo infantil, pueril. Tá certo? Se não fosse isso, não haveria tanta discussão besta no mundo. Não? Mas esta, vamos dizer, esta ideia de que a ciência ela se compõe de uma tensão, tá certo? Entre, vamos dizer, a divisão entre os territórios das várias ciências e a estrutura da realidade. Nunca coincide perfeitamente uma coisa com a outra, jamais vai coincidir totalmente, tá certo? Mas a noção de uma estrutura da realidade é fundamental para a existência da ciência. A estrutura da realidade ela pode servir de modelo teleológico, modelo finalístico, mas você não pode abarcá-la totalmente, tá certo? É, Isso é, assim, nenhuma ciência pode abarcar a realidade, porque ela está sendo desenvolvida dentro da realidade. A ideia de uma ciência que abarcasse a realidade, tá certo? É uma impossibilidade pura e simples. A ideia de qualquer conhecimento abarcar a realidade total já é uma ideia imbecil, tá certo? A finalidade do conhecimento não é abarcar a realidade. Note bem, tudo que nós conhecemos, pensamos, falamos, etc., está acontecendo aonde? Só na nossa cabecinha? Não, está acontecendo dentro da realidade. Na hora que eu penso, que eu tenho qualquer ideia, por inteligente ou imbecil que seja, esta ideia foi pensada dentro da realidade, dentro do universo. Hã? E ela não é uma coisa separada. O isolamento que eu fiz é só um isolamento hipotético, é só mental, é só uma ilusão de isolamento. Por exemplo, na hora que o sujeito está sonhando, quando Heráclito diz ele foi para o seu mundo, ele foi não, ele pensa que foi. Porque ele continua sonhando dentro do mesmo mundo que as outras pessoas estão. Ele só não sabe disso. Não é isso? A história do português ficou rico, então queria fazer orgias, arrumou uma mulherada toda e tal. Mas para os vizinhos não verem, ele mandou pôr vidro fumê na janela. Só que depois o vidro fumê ao contrário. De maneira que eles ficavam fazendo a bagunça dele lá e os vizinhos tudo olhando e ele não vendo os vizinhos. Né? Então, em parte, vamos dizer, esta ilusão é o vidro fumê ao contrário. Tá, né? Você não está vendo, mas os outros estão vendo. E você não sabe onde está, mas nós sabemos perfeitamente onde você está. Então, tudo aquilo que é pensado, ou seja, o conteúdo da nossa vida subjetiva e o conteúdo total das nossas ciências, do nosso conhecimento, é algo que se dá dentro da realidade. Nenhum de nós jamais transcendeu a realidade por causa do conhecimento. Se você transcendesse, você se transformaria no infinito. Não é isso? Isso aí é mais ou menos como o místico hindu que diz, eu sou o Brahman. Você olha, o sujeito diz, olha, não parece. Não é isso? Por quê? Porque você continua andando por aí, tem resfriado, né? Tem problema como todo nós. Você não se parece com o Brahman. Você apenas descobriu, tá certo? Que você não é outro em vez do Brahman, porque só ele existe. Só o ser infinito existe. Ou supra-ser, se quiser. Você não pode competir em dignidade existencial com a infinitude metafísica. Foi isso que você descobriu. Agora, grande merda. Quem é que não sabia disso antes? Todo mundo sabe disso no fundo. O próprio hinduísmo diz que esse conhecimento está no fundo de todos. Tá certo? Então, se você transcendesse a realidade, você se transformaria no próprio infinito. E nós não poderíamos estar conversando com você, né? Como se você fosse uma pessoa qualquer. Então, a finalidade do conhecimento não é abarcar a realidade, é torná-la luminosa a ela mesma. O conhecimento, vamos dizer, é um intercâmbio que se dá dentro da realidade. Por exemplo, a hora que um objeto se torna conhecido para você, você não o conhecia, agora você investigou cientificamente, e você o conhece, não só você foi alterado por isso, mas ele também foi alterado. Por quê? Porque ele entrou dentro do repertório subjetivo, e talvez até objetivo, de um ser para o qual ele não existia antes. Isto abre também para ele certas possibilidades. Então, por exemplo, quando se descobre certos minérios, estavam lá enterrados, ninguém tinha nem visto, e quando viu não sabia que raio de coisa era. Daí foi lá um geólogo, estudou aquilo, viu mais ou menos como foi a formação da coisa, chamou um químico, ele viu como é a composição do negócio, etc, etc. Isto muda só as possibilidades dos seres humanos que estudaram? Não, muda a possibilidade do próprio minério, que ele vai passar, vamos dizer, a ser usado em processos industriais, por exemplo, dos quais ele não participava antes. Ou seja, isso é um acontecimento não só na sua vida, mas na vida do minério também. Quer dizer, ele passa a desempenhar dentro, vamos dizer, da economia total da natureza, uma outra função que ele não desempenhava antes. Está entendendo? Por exemplo, o primeiro sujeito que montou o primeiro cavalo, ele mudou só a vida dele? Não, ele mudou a vida de todos os cavalos. O primeiro sujeito que descobriu que o petróleo podia ser usado como combustível, o que, que ele fez? E que podia ser usado para se transformar numa série. Mudou só a vida dele? Não, mudou a vida do petróleo também. O petróleo passou a ter fisicamente, não é? Não estou falando metaforicamente, passou a ter fisicamente uma função que ele não tinha. Antes que alguém retirasse o petróleo de lá de dentro e usasse para isso, aquilo, tá certo? A função dele dentro da economia da natureza era uma. A partir da hora que teve um uso humano, passou a ser outra coisa, ele passou fisicamente a ter outra função. Está entendendo? Ou seja, não só você descobriu as possibilidades do petróleo, é, mas ele começa a manifestar as suas possibilidades. Estão compreendendo? Então não é só um acontecimento da ordem cognitiva, é um acontecimento da ordem física, no qual, por assim dizer, a natureza se tornou mais conhecida para ela mesma, ela se iluminou, um aspecto dela que estava embutido veio à tona. Então, a função do nosso conhecimento não é abarcar a realidade, não é dominar a realidade, é esclarecê-la desde dentro dela mesma. É a própria realidade que está vamos dizer, se elucidando a partir da nossa atividade cognitiva. Tá certo? Portanto, vamos dizer, a ideia de que não existe, dificilmente existem aspectos que não podem ser explicados pela ciência, essa ideia é contraditória com a própria ideia de ciência. Enquanto existir realidade, ela terá uma infinidade de aspectos, não apenas, vamos dizer, espirituais ou misteriosos, mas banais, comuns, materiais, que não podem ser explicados simplesmente porque nenhuma ciência os estudou. E que talvez você tenha que conceber outras ciências, com outros métodos, para poder estudá-las. Também quando você fala ciência, o pessoal pensa que ciência é uma coisa que está pronta e que só basta aplicá-la. Eu digo, não é. A ciência continuamente elas têm que se reestruturar de maneira completa, radical. Às vezes para poder abarcar um outro aspecto do seu próprio objeto que não tinha percebido antes, você descobre um centímetro a mais do assunto e pronto, você tem uma revolução metodológica dentro de uma ciência. Tá certo? Você pode fazer uma revolução metodológica dentro de uma ciência pelos métodos da mesma ciência? Não pode, é? Você tem que recorrer a uma outra clave de conhecimento, tá certo? E não adianta nada você dizer, não, agora nós vamos mudar, nós não vamos mais fazer teoria do conhecimento, nós vamos fazer epistemologia científica. Eu digo, você apenas mudou o nome, não mudou coisíssima nenhuma. E a epistemologia científica também pode entrar em crise e ter que rever os seus métodos, e ela vai fazer pelos métodos da epistemologia científica. Ora, o que, que é isto? Isso é sempre o barão de Munchausen se puxando pelo cabelo para fora d'água. Portanto, não esqueça, conhecimento científico é limitação da perspectiva. Né? E ele não pode abarcar a realidade, porque essa não é a função dele. A função é tornar, a função de cada ciência, na sua totalidade, é tornar um pedacinho da realidade mais luminoso. Mas vamos continuar sempre mergulhados dentro do apeiron. De Anaximandro, o indefinido. O indefinido é o mundo do fato concreto. Ou seja, a própria ideia de você criar uma cosmovisão científica que explique, vamos dizer, o essencial da estrutura da realidade, ou, para não dizer a estrutura da realidade inteira, é um sonho gnóstico. É macumba. É ocultismo. E como é que o sujeito vai opor isso ao conhecimento místico? O sujeito vai ver que tira uma macumba de dentro da gaveta e diz que agora aquilo é a racionalidade e que aquilo se opõe ao conhecimento místico, mágico, etc., etc. Quando ele mesmo está sendo nada mais do que um guru, um mestre gnóstico, na hora que ele diz isso. Gente, esta aula aqui não é por nada, não. Vocês não podem esquecer nunca mais o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui é fundamental para todo o resto da sua vida de estudo. É? Isto aqui, vamos dizer, é a base de tudo que eu fiz, de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou ensinando, tá certo? E acredito que é a base de qualquer vida de estudo que seja para ser levada a sério. Que é a diferença, vamos dizer, entre conhecimento e gnosticismo. Conhecimento e gnose. Conhecimento é a realidade que se elucida a si mesma. Graças a esse verdadeiro milagre da presença de uma inteligência humana que é capaz de pegar um pedacinho e fazer com que esse pedacinho se reconheça a si mesmo. Gnose é abarcar a realidade com o seu conhecimento. É a diferença que Chesterton dizia, qual é a diferença entre o poeta e o louco? Ele diz, o poeta põe a cabeça dentro do mundo e o louco põe o mundo dentro da cabeça. Muito bem. A perfeita coincidência entre o sistema das ciências e a estrutura da realidade só seria possível por onisapiência. E onisapiência prévia. O sistema como um todo teria de coincidir com a anatomia da realidade antes mesmo que as várias ciências se preenchessem de conteúdo. Porque o fato de existir uma determinada ciência em atividade não quer dizer que ela sabe já tudo que ela tem que saber sobre o seu objeto. Tá certo? Sempre haverá novas investigações a fazer, e novas. Tá certo? Então, para que a estrutura do sistema das ciências coincidisse ou abrangesse a estrutura da realidade, seria necessária a onisapiência, e a onisapiência prévia à investigação científica, porque a estrutura do sistema das ciências teria que já abarcar esse conjunto antes que as ciências tivessem adquirido os seus conhecimentos específicos através do estudo dos seus objetos determinados. Ou seja, isso é impossível. A ordem das ciências reflete a ordem das perguntas, não a das respostas. Reflete a ordem subjetiva da curiosidade, não a ordem objetiva do mundo. Se tomarmos um único fato concreto, por mínimo que seja, e enumerarmos seus aspectos segundo as ciências que os estudam, descobriremos duas coisas. Primeiro, o número das ciências existentes é muito inferior ao dos aspectos dignos de estudo que poderíamos apreender em qualquer fato. Há sempre ciências faltantes. Se não fosse isso, quer dizer, não, como é que as pessoas falam de progresso científico e ignoram uma coisa desta? Uma cosmovisão científica não pode dar conta da estrutura da realidade, tá certo? Porque se ela desse conta da estrutura da realidade, não haveria lugar para novas ciências. E nem muito mesmo para novas descobertas dentro da mesma ciência. E você acreditar que as novas descobertas que continuarão dentro da mesma linha da teoria que você tem atualmente, tá certo? Isto é macumba. Hã? Porque aí entramos naquele negócio, naquele raciocínio do Popper, que sob este aspecto é válido. É um raciocínio que, se encarado sob certo aspecto, não sofismo, sob outro, é verdadeiro. Para você prever os conhecimentos que você terá amanhã, seria possível que você já os tivesse hoje. Como é que eu vou saber hoje o que eu vou saber amanhã? Nesse momento eu não sei. Mas eu quero saber o que eu vou saber amanhã. Para eu saber o que eu vou saber amanhã, preciso saber agora. Isso é impossível. Então, ninguém pode assegurar, jamais, nunca, que os desenvolvimentos futuros da sua ciência estarão neste caminho e não no outro. Porque para isso ele precisaria ter percorrido já esses desenvolvimentos possíveis e ele não fez isso. Quer dizer, o cara que diz isso está enunciando, e o Dawkins faz isso. Está certo? O Dawkins está seguro de que nada escapará, quer dizer, da perspectiva evolutiva que ele, na qual ele acredita. Nada nunca mais escapará. Eu digo, isso é macumba. Isso é macumba, isso é ocultismo. Isso é mágica. Isso é hipnose. Auto-hipnose em primeiro lugar. Porque isso é contraditório com a estrutura mesma da ciência. Segunda coisa, nenhuma ciência estuda a junção com que esses vários aspectos possíveis e outros inumeráveis formaram justamente o fato concreto que sem ela não se produziria. Aqui eu fiz uma redação resumindo mais ou menos um exemplo que eu já dei em outras aulas. Tomemos um exemplo banal. Um cidadão matou outro a tiros. A primeira reação que nos ocorre é baseada na qualificação jurídica do fato. Dizemos que foi um crime. Mas que tipo de crime? Um assassinato gratuito? Obra de um serial killer que escolhe suas vítimas a esmo na multidão? Uma vingança? Um assalto? Um crime de paixão? As mil e uma motivações possíveis não podem ser discernidas pela ciência jurídica. Ou seja, nós definimos o fato a partir de um conceito jurídico, um conceito de crime. Hã? Mas já sabemos que nesse instante mesmo, este crime não existiria, seria absolutamente impossível que ele existisse, sem que algo o determinasse, o qual algo não pode ser juridicamente definido. Apelamos então à psicologia. Falamos de pulsões e complexos, estímulos e respostas, sentimentos e expectativas que não podem ser em si definidos juridicamente, mas sem os quais o crime não se realizaria. Então, portanto, a ciência jurídica tem que contar com esses aspectos que escapam do seu domínio até para poder dizer que o crime foi crime. Mas muitos desses fatores estão fora da área da psicologia individual. São de ordem sociológica ou socioeconômica. Isso se o crime não tiver motivação política, que não pode ser reduzida também a esses fatores. Há também a arma do crime. Sua escolha pode ter alguma significação psicológica, mas seu modo de funcionamento não tem nada a ver com a psicologia. Suponhamos que tenha sido um revólver. O calibre, a qualidade da pólvora, o peso do projétil, tudo isso teve sua influência no efeito letal do tiro. E nada disso cai no âmbito de estudo do direito, da psicologia ou da sociologia. Existe, esta é a pergunta. Aqui tem um crime e existe, vamos dizer, a motivação psicológica do crime. Do outro lado, existe o disparo, existe um fenômeno de ordem balística, que é, quer dizer, o trajeto percorrido pela bala a partir da potência da explosão, do peso do projétil e da distância do alvo. Tá certo? Existe algum princípio científico comum que possa explicar a motivação do crime, tá certo? E o processo balístico do trajeto da bala? Não, são absolutamente irredutíveis entre si. Mas, no entanto, se não houver o fator psicológico, não há o crime. E se não houver o fenômeno balístico, a bala não chega a parte alguma. Portanto, é da junção desses dois processos, cientificamente incongruentes, mas ontologicamente, vamos dizer, conectados, que se dá o fato concreto chamado crime. Mais ainda, se a bala atingiu um órgão vital, o processo fisiopatológico que ela desencadeou e que culminou na morte da vítima tem sua consistência própria e é independente de todos os aspectos considerados por aquelas ciências. Ou seja, nem a balística, nem a psicologia, nem o direito podem explicar por que que a bala, atingindo tal órgão, matou o sujeito. Hã? Porque, vamos dizer, é um processo que teria que estudar pelo lado da anatomia patológica, a qual, mesmo assim, às vezes não chega, vamos dizer, a explicar por que que o negro morreu. Porque já se viu o caso de pessoas atingidas exatamente no mesmo lugar, no mesmo órgão, com o mesmo impacto, e que uma morreu, outra não. Ou seja, mesmo dentro da própria ciência, ainda teria esta limitação. Ademais, é preciso considerar a velocidade do vento, que poderia desviar a bala uns milímetros, mas infelizmente não o fez. Está certo? A balística vai explicar a velocidade do vento? A fisiologia vai explicar a velocidade do vento? A ciência do direito vai explicar a velocidade do vento? Não. Então aí você vai ver, já tem uma confluência de vários aspectos que são estudados por várias ciências, as quais não conseguem reduzir esses aspectos a um princípio comum. E é porque não pode ser reduzido a um princípio comum que nós dizemos que é um fato concreto e não um fato pensado. O dia que as ciências, vamos dizer, conseguirem reduzir tudo a princípios comuns, o mundo inteiro terá se tornado um fato pensado, uma alucinação. Isto é incompatível com a existência mesmo da ciência. Portanto, a ciência, vamos dizer, universalmente abarcante, é incompatível com a estrutura do universo e com a existência da própria ciência. Também o fato é que o assassino encontrou a vítima no local onde a procurava e não teria podido cometer o crime se ela não estivesse lá. Que ciência explica por que as pessoas estavam num lugar e não em outro, num momento preciso e não em outro? Também poderia acontecer que o assassino tropeçasse numa pedra e caísse errando o tiro. E não há uma ciência que estude por que essas coisas sucedem ou não sucedem. E, no entanto, toda esta confluência de elementos, dos quais alguns são estudados por alguma ciência, outros por outra ciência, outros por ciência nenhuma, é a confluência deles que se chama o fato concreto. Enfim, o acontecimento se compõe do cruzamento, num lugar e momento particulares, de uma série ilimitada de correntes de causas, a maioria delas puramente acidentais e muitas não abrangidas por nenhuma disciplina científica. Se uma só dessas correntes fosse interrompida ou desviada, o fato não teria sucedido como sucedeu. Podia ser, por exemplo, que o assassino errasse o tiro ao mesmo tempo que o som do disparo fosse abafado pelo ruído de uma britadeira. Não teria havido crime e ninguém saberia da tentativa. Um crime, em suma, como qualquer outro acontecimento do mundo real, é o resultado de um número ilimitado de linhas causais, de tal modo que se uma só delas falhasse ou seguisse um curso diverso, o acontecimento não se produziria ou seria diferente. A ciência pode tentar descobrir conexões entre essas linhas, mas a maioria das conexões é puramente acidental e irredutível a qualquer explicação científica. Uma ciência, afinal, é um determinado campo de fenômenos idealmente explicáveis a partir dos mesmos princípios gerais. Por exemplo, você explica os raios e o choque que você toma no pelo de um gato por um princípio comum chamado eletricidade. A ideia de um... Note bem que também você não sabe direito o que é. Até hoje ninguém explicou o que é carga elétrica. Ninguém sabe o que é, mas pelo menos você acha um nome. Né? Ah, isso aí é eletricidade. Quando o sujeito fala o nome, ele se sente aliviado porque ele acha que sabe do que está falando. Está muito melhor do que antes, quando não sabia nem o nome. A ideia de um criminoso, a fisiologia do corpo da vítima e o curso da bala que a matou jamais poderão ser explicados por princípios comuns. Estão separados por abismos ontológicos. Abismos ontológicos, quer dizer, não é bem um abismo ontológico. Porque a expressão abismo ontológico é... abismos epistemológicos é mais certo. Né? Que a razão científica não pode transpor, mas que são transpostos na prática em cada acontecimento real, por miúdo que seja. Não são transpostos só na produção do acontecimento, mas na percepção que nós temos dele. Porque no instante em que vemos, por exemplo, assistimos a um crime, tá certo? Nós sabemos instantaneamente que ele não tem explicação unívoca. Nós sabemos instantaneamente que ele resulta de uma confluência ilimitada de fatores. Tá certo? E, por exemplo, esse crime que aconteceu aqui na Virgínia, faz 2 dias. Né? O sujeito entrou na escola e fuzilou lá 33 pessoas. Né? Há uma série de elementos absolutamente inconexos. Por exemplo, diz que quando o rapaz parou de dar tiro para ele recarregar a arma, perguntei por que as pessoas não saltaram em cima dele e o desarmaram, se elas estavam em muito maior número. Daí diz, nós estávamos apavorados. E ora, mas o fato de eu estar, eu penso assim, o fato de eu estar apavorado com um assassino me induziria justamente a tirar a arma da mão dele na hora que pudesse. Porque se eu vou deixar ele com a arma, ele fica mais perigoso ainda. Por que as pessoas tiveram essa reação e não outra? E segundo, por que todas as pessoas juntas tiveram aquela reação? Terceiro, o assassino certamente teve os seus motivos. Para tentar matá-la. Se as pessoas tiveram lá os seus motivos, o seu encadeamento de causas psicológicas para reagir assim, uma coisa pode explicar a outra pode explicar uma. Não. São fenômenos independentes que cruzaram no momento. Você pode passar o resto da sua vida estudando, você não vai achar uma causa comum para esses dois fenômenos. E é justamente porque eles confluíram que o massacre virou que um massacre adquiriu essas proporções. Podia ter parado na segunda ou terceira vítima, tá certo? E não seria este choque que foi para todo o país, talvez para todo mundo ficou assustado com isso. Matou dois, daí os terceiros voaram em cima dele, tiraram a arma, teria parado a coisa. Mas ainda existe um outro elemento aí. Que também estava presente. A lei da Virgínia proíbe que qualquer pessoa use arma nas escolas. Os professores não podem usar, os funcionários não podem usar, os alunos maiores de idade também não podem usar, e os visitantes, os pais de alunos também não podem usar. Então, só quem pode usar é o bandido, evidentemente. Então, as pessoas perguntam, por que existe tanto massacre nas escolas americanas? Porque invade a escola e mata. Porque é o lugar mais seguro para um assassino. Aqui, se tu quer, tu é um serial killer, a escola é o lugar ideal para você, porque você sabe que ninguém vai sacar uma arma para parar você. Se você sacar de uma arma no Walmart, tipo, o caixa pode estar armado, o freguês pode estar armado, e tu leva chumbo tudo quanto é lado. Então, lá, não vai fazer. Tu vai na escola, porque ali está garantido. Mas, então, os motivos que levaram o assassino a cometer o seu homicídio, existe uma explicação comum para estas motivações da cabeça do coreano maluco e o fato de que existe essa lei? Não, não tem. Também confluiu. Para seis meses a um ano atrás, estava em discussão na Assembleia da Virgínia suspender essa lei. Permitir que as pessoas usassem. Veja que coisa incrível, coisa fantástica. Teve lá a discussão e acabaram não revendo a lei. Quer dizer, continuou proibido as armas. Daí, veja, o sujeito é diretor da Virginia Tech. Virginia Tech é onde aconteceu o crime. Ele aplaudiu a decisão, disse, muito bem, agora todos nós vamos nos sentir mais seguros dentro da escola. Isso tudo compõe uma ironia, mas por que existe a lei, por que o sujeito disse isso, e qual a conexão entre isto e a cabeça do coreano? Jamais saberemos. E por que jamais saberemos? Isso constitui um fato concreto. E nós sabemos que isso é real, que isso não foi fantasia, que isso não foi um filme de suspense, mas foi uma tragédia real, né? Muito bem. Eu acho que todos já devem estar cansados e vamos deixar então o restante do assunto para a próxima vez, que isso ainda vai dar muito pano para a manga. Então aqui eu estou dando, vamos dizer, os conceitos fundamentais em que eu me baseio para poder lançar um diagnóstico de paralaxe cognitiva. Alguns de vocês já devem estar então, entendendo, antes de eu mesmo explicar, como é que eu uso isto como critério de aferição da paralaxe cognitiva. Quer dizer, a paralaxe cognitiva, ela sempre tem algo a ver, vamos dizer, com a ilusão gnóstica de explicar a realidade. Nós não explicamos a realidade. A realidade se explica a si mesma através de nós. Nós iluminamos certos aspectos da realidade. A realidade não precisa ser explicada. A realidade não é, vamos dizer, um enigma total. Ela é uma mistura de conhecimento e ignorância. Ela é uma mistura de luz e trevas. Ela é uma mistura de limitado e ilimitado. Ela sempre foi isto. E nós só precisamos esclarecer aqueles pontos que são enigmáticos para nós num determinado momento. Mas já teve alguém que já fizesse todas as perguntas? Não. E também ninguém obteve todas as respostas. Como não é possível fazer todas as perguntas, também não se pode obter todas as respostas. A ideia de que a ciência ou a filosofia visa explicar a realidade é baseada na premissa errada de que é possível fazer todas as perguntas. Não, nós só fazemos algumas, porque outros aspectos não nos parecem enigmáticos, eles nos parecem autoexplicativos. Por exemplo, né, se aqui está o moleque, a mãe dele achou que ele fez alguma coisa errada e bateu nele. Ele vai passar o resto da vida perguntando, por que minha mãe bateu em mim? Mas se ele acaba de encher o irmãozinho menor de porrada e ele leva umas palmadas na bunda da mãe, ele sabe por que ele apanhou. Isso não é enigmático. Pode ser muito desagradável, mas não é enigmático. Então, sobre isso, ele não fará perguntas. Mas um outro sujeito pode fazer. Ou ele mesmo colocar num outro papel social. Mais tarde, ele pode perguntar: da onde que as pessoas tiraram a ideia de que batendo nas crianças elas vão ficar melhores? Está entendendo? Quer dizer, para aquele sujeito, aqui isso não é um enigma. Mas digamos que eu seja um psicólogo. Eu posso fazer esta pergunta. Aliás, eu muitas vezes a fiz. Por que que você acha que você batendo no sujeito, ele não vai mais fazer aquilo? Pode funcionar num sentido e pode funcionar no outro. O sujeito, ele pode ficar melhor porque ele apanhou, ele pode ficar pior porque apanhou. Ninguém sabe o que acontece. Isso não é previsível. Tá certo? Então, quer dizer, este mesmo fenômeno banal, o garoto que levou as palmadas na bunda, tá certo? Ele contém um aspecto luminoso, isto é, óbvio, autoexplicativo, e contém outro aspecto enigmático, intrinsecamente vinculados. Não são separáveis, são isoláveis mentalmente, mas não separáveis na realidade. E assim por diante, quer dizer, se nós, com uma mentalidade de cientista adolescente, nós achamos que o mundo é um enigma e que nós, que nos cabe explicá-lo, tá certo? Você já entrou no gnosticismo, você já entrou no sonho gnóstico da onisapiência. E você já está no mundo da lua, você já está no pior tipo de misticismo que existe. Porque, vamos dizer, qualquer pessoa que tem a cabeça no lugar tem que saber. Primeiro, quem diz que você é menos enigmático que o mundo? Quem diz que você é, vamos dizer, um vaso celestial repleto de claridade que vai expandir essa claridade sobre o mundo? Você também é enigmático, você também se desconhece. A sua própria inteligência pode ser um enigma para você, tá certo? Portanto, não é você que vai explicar o mundo. Há ali um intercâmbio de luzes e trevas de parte a parte. Qualquer pessoa, vamos dizer, mais primitiva, sabe disso. Que ela vai entender umas coisas, não vai entender outras, e que a vida vai continuar assim. E todos nós temos a obrigação de saber isso. Agora, este sonho, esta ambição, vamos dizer, da explicação universal, vamos dizer, da cosmovisão científica, ela é gnosticismo, vamos dizer, do mais barato. Tá certo? Do mais vagabundo que existe. E não é para ser levado a sério. Certo? Então, bom, um estudo sério tem que começar, mas é com o reconhecimento do fato concreto. Tá certo? E somente a partir daí é que nós teremos o critério, vamos dizer, para julgar depois os nossos pensamentos, não à luz da nossa exigência, tá certo? Mas à luz da exigência que a própria realidade nos formula no dia a dia. Então, eu aqui encerro essa exposição. Se tiverem perguntas, estou à sua disposição. Talvez nem haja pergunta, porque isso aqui eu acho que foi um massacre de novidades. Né? Se quiserem um tempo para pensar, vocês fazem pergunta no mês que vem. Então deixa eu fazer uma. Eu quero saber assim, se vocês perceberam como este assunto é central em toda a investigação da paralaxe cognitiva. Então tá ótimo. Se perceberam isso, então a finalidade da aula tá realizada. Pode ter certeza que quando voltarem vão ter perguntas. Tá bom? Então, e muito obrigado a todos.